Estádio, estádio, menina! Tá no ar, Estádio 97, aqui na Energia 97 FM. Oferecimento de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. BV Financeira, precisando de ajuda para pagar as contas de início de ano? Ainda bem que tem uma BV pertinho de você. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. BV Financeira, o seu crédito está mais perto do que você imagina. Também o oferecimento da Esser, construindo com valor. Pizza Hut, só Pizza Hut é Pizza Hut. E Extra, você merece ofertas Itaipava para reunir os amigos e torcer. Você merece o Extra é Gol. Tá no ar, Estádio 97, aqui na Energia 97. Sejam bem-vindos mais uma vez. Boa tarde. Opa! É, bem-vindos boa tarde. Os amigos do estúdio, né? E hoje convidado, hein? Hoje convidado. Hoje tem. É, olha, hoje temos aqui... Todo feliz. Exatamente. Campeão. O Alvinegro. Campeão. Ademir Quintino. Boa. Campeão. Ademir, o Estádio 97, ele tem por norma mudar para o bem, para muito melhor, a vida de todos que começam a frequentar o estádio aqui. É uma grande realidade. Sua vida mudou depois que você começou a frequentar Mudou bastante. Boa tarde a todos os ouvintes, principalmente a nação santista, que é a única do estado a comemorar um título nesse primeiro semestre. Ai, nossa, mudou tesão, bastante. Ah, mas só teve um campeonato. Não, teve Libertadores. Não acabou a Libertadores. O São Paulo pode ser campeão, pra tem alguns, razão. Para alguns... Mas para alguns acabaram até de forma precoce. Para alguns já acabou. Aí foi uma pedrada no Palmeiras. É verdade. Para alguns já foi. É como se você está disputando. Mas, não, precoce. É. Precoce quer dizer sair dos grupos. Como é que é? Não, precoce significa não sair dos grupos. Ô, Quintino. Quem sai dos grupos e quem sai nas oitavas, ele tem algo mais no campeonato? Lógico que tem. Tem uma fase a mais. Fez a obrigação que era sair dos grupos. Tem, não. Não, ele ganhou alguma coisa, tem que comemorar isso. Ganhar não ganhou. Ah, então tá. Mas bom. Fez a mas não passou tanta vergonha, né, Tom? Pois é. Isso. Pois é. Ficar na primeira fase é pra time Juvena, filhão. Agora, respondendo objetivamente a pergunta do RG. Pode falar quem disputou muitas Libertadores. Vocês estão começando agora. Eu não acho que é coincidência, não. Eles ganharam uma só e não tem mundial. Pera aí, vocês. O Quintino tá falando. Respeita o convidado. Só responder a pergunta do RG. Eu não acho que qualquer semelhança é mera coincidência, não. Muito pelo contrário. Eu tive aqui em 2014, rapaz. 2015, a minha carreira deu uma guinada tão maravilhosa. Eu só posso agradecer a grande audiência do Estádio 97. Eu acho que me deu uma visibilidade maior. Ano passado eu conquistei prêmios. Já até pedi demissão na rádio que eu tava domingo. Mas eu comecei em programas de TV, inclusive com o Mano lá no Fox. Hoje eu tive no Neto. Qualquer semelhança não foi mera coincidência. Melhorou muito e o Estádio 97 tem uma participação muito grande nisso. Eu tenho convicção disso. Não tô querendo fazer média, não, até porque eu não sou padeiro. Nós estamos juntando as moedas aqui para poder te trazer, cara. Eu tô louquinho, eu tô solto no mercado aí. Me contrata, pô. Se o próximo presidente, se lógico, se a Dilma cair, a economia melhora. Aí. Você tem dúvida se ela vai cair? Ah, não sei. Eu não gosto de colocar o carro na frente dos bois. Mas de madrugada você vai saber se o carro tá atrás ou tá na frente. Sai agora? Noite, não. Ah, vai demorar. Vai fim da noite. Não, tinham 68 senadores para cada um falar 15 minutos. Putz! Começou, era para começar às 9. Começou às 10, né? 11 e 18. 11. Então, aí me falaram que agora no começo da tarde... Faz a conta. No começo da tarde, o Renan Calheiros poderia mudar o tempo de cada senador, diminuir. Com o Romário foi quase meia hora. Vamos fazer uma conta rápida. Quatro senadores por hora. 15 minutos cada um. 60 senadores vai dar 15 horas. Não, mas pera lá. Das 11. Vai terminar de madrugada. Esses 15 minutos, quando desse o tempo, RG, o cara não poderia falar mais. O microfone desligava automaticamente. Não, tô brincando. Inclusive, eu assisti. Como ele bebe água. Como ele bebe água, como ele gagueja, como ele. Sabe? Independente de bandeira política, que o Brasil fique melhor, é o que a gente espera, né? Que chega de crise. É verdade. Né? Vambora, né? É verdade. Ô, seu Beco, então, já que começamos com o Santos, aí o RG. Ô, RG, que e tem bom Santos ter hoje. Você de novo, hein, e depois de 19 anos eu não vou ver um jogo do Santos porque eu tô aqui, hein? Olha aí, que horas é o jogo do Santos? 19h30. Vai perder muita coisa também. Contra o Fantástico Galvez. Ah, você tá de brincadeira. O centroavante tem 100 quilos e chama Tonho Cabanhas. Galvez. É um time de policiais. É um time de policiais, né? Você tá brincando. Exato. Não, é sério. Tem 100 quilos o centroavante. Tonho Cabanhas. Os caras vão pegar fogo no Santos, hein? Então você tá com o time reserva lá. Ontem um cara postou no Twitter. O Ademir e seu Bento, você tem um time aí do Santos, seu Bento? Não, Ademir, hoje é o Ademir. Vladimir, Daniel Guedes, Lucas Veríssimo, Luiz Felipe e Caju. Leandrinho, Fernando Medeiros, Rafael Longini, Serginho, Paulinho e Lucas Crispim. Esse time ganharia o Campeonato Paulista? Não. Esse time é nota 5, nota 6, nota 4? 4,5. E traz um bom resultado do Acre? Como é um time de amadores e o centroavante tem 100 quilos e chama-se Tonho Cabanhas, eu espero que seja 2 gols de diferença. Tonho Cabanhas. Tonho? Tonho Cabanhas. Tonho Cabanhas. É porque ele deve ter a região abdominal avantajada, né? Igual a nossa. A sua não, a minha sim. É um Valtão. Ah, mas eu tô gordo. Ele não? Ô, tô gordo. Não, o Sombra não tá, não. É o Val... Eu e você estamos, Bar. É. Também, São Bento, caramba. São Bento também. Gosto, o Benjamin São Bento tá parecendo o Ronaldo Fenômeno com essa careca aqui. Cara. Me chama de Ronaldo Fenômeno. Cara, tá com uma barriguinha. Não fala isso. Peraí, jogador de futebol... O Benjamin já tá de 3 meses e meio, viu? Não fala isso. Geralmente, jogador de futebol, Sombra, não é que o cara é gordo. Jogador de futebol é meio aquele esquema lá, boneco de chuchu, sabe? Que você fazia na escola? Boneco de chuchu. Sabe, as perninhas, os braços são finos e a barriga é grande. Isso daí, gente, é intestino preguiçoso. Tem jogador aí que parece que não faz cocô. Entendi. Ah, mano, não faz cocô. Mas é verdade, você pega o Walter. Mas olha, o Walter, lembra o Walter, o centroavante do Atlético Paranaense? Ele não conseguia no banheiro? Domênico, você vê o Walter, ele não é aquele cara aí com a perna gorda, com o braço gordo. É fortinho. É a região do tronco. Em vez de falar gordo, viu, Quintino? Ele é fortinho. É. É fortinho. Uma nova... Né? Menos, ele é mais elegante, né? E o Walter falou que tá se adaptando com o novo peso, de jogar naquela casa dos 94 quilos. Que beleza, hein? Muito 94? Bem. 94? Ele tá mais forte do que eu. E, Quintino, o que tá sendo feito com relação ao time profissional, os convocados, a participação no brasileiro? E aí, Copa do Brasil, vai ficar nesse Ontem eu dei informação de manhã e foi confirmada à tarde pelo Santos. Santos contratou, pra mim, meia boca, com todo respeito. O Emiliano Vecchio, o argentino que defendeu muito tempo o Colo-Colo, teve uma época que o Cruzeiro foi atrás dele quando vendeu o Montijo para o Santos, estava jogando no Catar, tem 27 anos, e a dúvida é de quando ele desembarca na Vila, porque o contrato dele com o time catariano é final de julho, mas a temporada lá termina em maio, já está contratado. Ele se apresentaria em junho. Eu acho que é o mais provável. O Santos contratou o Fabiano Nogueira, outro gringo argentino, que não jogou esse semestre, porque quando... O Banfield percebeu que ele não ia renovar, encostou ele. E outro também que foi contratado é o Rodrigão, centroavante do Campinense, que foi vice-campeão. Esse é artilheiro, né? É o artilheiro do Brasil. Olha, mas o São Paulo contratou um jogador aí também pelos índices de gol que ele marcou ano passado. Ele quebrou a cara, né? O Chiesa. Mas esse a gente sabia que era ruim, né? Então, mas será que esse maluco aí é bola mesmo? Será que dá pra confiar? Ele marcou um gol na final da Copa do Nordeste, né? É. Mas o Santa Cruz ganhou o jogo. Mesmo o Santa Cruz ganhando, ele fez o gol. Jogar no Campinense é uma coisa, jogar no Santos é outra. Vai ter que esperar pra vestir a camisa. Tem que trazer, né, mano? Não tem como você... Mas os três jogadores que o Santos tá trazendo, o Santos tá sem dinheiro, né? Verdade é essa. São três apostas, não sei se vocês concordam comigo. E os três voltam? Gabigol, Ricardo Oliveira Ricardo Oliveira, Ricardo Oliveira eu acho que não, mas é palpite, apesar de eu conversar bastante com ele, eu acho que o futebol chinês vem atrás dele de novo. Eu acho que pro Santos é uma boa, ele tá com 36 anos, não sei se o Mano pensa do mesmo jeito, Domênico, eu acho que é uma boa, se tiver bala na agulha, porque o Santos pega um dinheiro e pode se reforçar. Pela grana que o Lucas Lima eu gostaria que ficasse, mas o Lucas já disse que quer sair. Mas qual entre o tempo de contrato que o Santos ainda tem com o Ricardo Oliveira? Tem mais 2 anos, mas o... Ele tem com 36 já, né? Mais 2 anos, mais 1 ano e meio, né? Não, mas aí o Santos, então, pelo menos ainda tá seguro com relação aí a não vender por qualquer valor. Né? A multa é de 50 milhões de euros. Vai vender pelo valor que ele entende que vale. Pega um dinheirinho. Assim como o Gabriel também, né? O Gabriel, o Santos tem uma briga aí com a Doinha Esportes, porque na gestão do antigo presidente, Odílio Rodrigues, às vésperas da eleição, algo que o estatuto não permite, artigo 91, ele vendeu 20%... para a Doinha Esportes, da fatia do Gabriel. O Gabriel, o Santos hoje tem 40%, o Gabriel tem outros 40% e 20% é da Doinha. Só que esses 20%, o Santos vai brigar na justiça. Teoricamente, o Santos tem 60%. Chegou uma proposta, gente, o Santos me garantiu. De 25 milhões de euros. Não é do Borussia, tá? É do Borussia. Mas é que tá, Ademir. Eu paro e penso da seguinte forma. Pro europeu, ele olha aqui para a América do Sul com aquele desdém que já é característico peculiar dele, tá certo? Eles já olham para cá com nojo. Eles olham assim e falam, velho, gastamos 17 milhões no Neymar. Não tô falando do quanto custou o pacote total, quanto foi a comissão do pai, etc. Sim. E tal. Tô falando o valor que foi depositado na conta do Santos, 17 pau. Fala assim, velho, o Neymar, que é o Neymar, saiu por 17. Eu duvido que o Santos tenha essa proposta aí de 25 pelo Gabigol. Acho que é um moleque que tem qualidade, é um moleque aí que vai disputar a Copa América, quem sabe a Olimpíada, a porra toda aí. o moleque pode ser que valorize. Mas hoje, ainda mais o futebol alemão não sendo Borussia, duvido que seja o Bayern. E eu duvido que qualquer outro clube, a não ser esses dois na Europa, na Alemanha, tenha essa bala pra dar 25 pau. O ano passado, mano, se foi bom você tocar nisso, eu até trouxe uma informação no meu blog, foi muito contestado, mas o tempo é um bálsamo, né? Sim. E acabou provando que eu tava certo. O empresário, Wagner Ribeiro, tô dando nome, que tinha uma proposta de 20 milhões de euros pro Santos. Eu conversei com um empresário espanhol que tava negociando. Eram 10, que era do futebol turco. De 20 eram 10. Agora, o próprio Wagner disse que tem uma de 25 e gente no Santos me disse que tem essa de 25. Como eu não vi a proposta, quero acreditar nos homens. Mas eu também tenho as minhas dúvidas se ofereceriam 25 milhões de euros. Mas se Gabriel chegar a 25, vai, né? O Modesto Roma diz que quer 30. Duvido. Gente, ainda mais com todo... Nossa. Com a crise, com todo o contexto que tá hoje. Todo o contexto. Ó, a tabela FIP do Gabigol hoje, velho, é 10 milhões de euros. É verdade. A tabela FIP é pra cá. Isso. Pra jogador da série. Se tabela FIP, você tá maluco. A tabela FIP dele é 10, mano. É 10? 10 de euros. Ele quer 30, mas se chegar a 17, vai. Tá certo. Vai tranquilo. Seu Bento. Opa. Continuando com as manchetes do estádio, vamos falar do outro alvinegro? Vamos. Aliás, como Coringão, que fica, mano, essa Coringão coisa, né? Porque são dois alvinegros. Alvinegro e praiano. Não, não. Um é o praiano. O daqui tem o vermelhinho no logo. Tem, no símbolo. Nós não temos. Olha a camisa que o comentarista tá chegando. Eu só quero que você... Tô vendo, camisa do Santos. Exatamente, toda autografada. Olha aí, o Benjamin chegando com a camisa do Santos. O Benjamin que tá grávido de 3 meses e meio. Caramba, Benja. Aí. Ele veio com a camisa do Santos mesmo. Ah, e Benja. Oh, camisa do seu escrito B. Olha, meu nome nunca teve numa camisa de rival. Nunca! É a minha também que eu lembro. Nunca! Eu lembro também não, a minha. Mas ele não tem rival. Nunca! Quem rival não tem? O Benjamin não tem? Ah, não tem rival, Benjamin? Não tem rival ou Ademir? Ah, ele é São Paulino. Entendi. Mas vamos lá, Ben. E aí, Bento, notícias do Coringão? Ah, mudanças, né? Não adianta você falar isso, não. Tá cortado, Bueno, não adianta você falar isso, sou corintiano. Mas se eu ganhei uma camisa do Santos, eu ganhei uma camisa com o meu nome, Benjam. É. E eu dei autografado. Não, eu dei pro Quentinho, eu falei, Quentinho, autografa pra mim lá. É. E o Quentinho autografou. Pra quem você deu? O Ademir Quentinho. E aí ele autografou, pediu pra autografar lá pra mim. Você gosta dessa adaptação, Ademir Quentinho pra Quentinho? Você anda esquentando o rapaz lá? E me surpreendeu ver o Ademir Quintino aqui hoje. Era pra ter vindo na segunda. Mas ele é como Morumbi? É santista? Quem jogou no São Paulo? Não. Ademir Quintino. Eu passei lá. Eu não joguei. Ah, agora passou. Não, né? E outra coisa, eu era incompetente. Se eu fosse bom, eu tinha sido profissional. Ei, mano, e o WhatsApp dele? Vamos, São Paulo, ele gritando lá. A boca fala o que quer e papel aceita tudo. Olha o tamanho do nariz dele, e, ó, de pinóquio. Ô, Domênico. E o Domênico? Que vai? Eu liguei pros parceiros que jogaram com ele lá na época. E aí? Quem era o Pavão? Olha. Mas e aí? Ó, o Pavão quem tá dividiu com medinho o aqui não sou eu. E medinho nenhum, meu amigo. Viu? Porque, o coração é o vinegro praiano sempre. É sim. Isso aí você faz pra ganhar dinheiro lá. É como ganhar dinheiro se eu pedir demissão na rádio, rapaz? Tá desempregado? Tá desempregado. Hã? Mas você pediu alguma? Eu não sabia. Domingo foi a final, foi o último jogo. Por quê? Porque os caras não querem valorizar o profissional. Exatamente. É isso. O profissional tem que ser valorizado. Não fez barulho. Ah, então não tem dúvida que acabou o amor ao Santos. Não acabou, não. Acho que a gente só quer profissional. Quer enganar outro, Benja. Deixa o Beto falar do SCCP, vai. Vamos lá, Coringão. Novidade é Balbuena na zaga. Sim. Romero de titular, né? Então não é um problema na zaga, é uma solução. Exatamente. O Christian de titular. Não, o Christian ainda não. Olha, ainda não? Voltou. Ontem não treinou titular? Ontem treinou, mas hoje o Bruno Henrique voltou pro time. É. Christian dormiu titular e acordou reserva. Eu já ia dar um cacete no Tite, porque ele tá lá um ano e meio, ganha muito e não serviu até agora. Ganha muito bem, né? Ganha. Então, 500 picanha por mês. Mas, ó, na boa, mano, nesse mapa aí, coelho. E aí, de repente, ele aparece de titular agora, eu ia dar um cacete, mas já que ele voltou pro banco, eu vou ficar calado. Mas o negócio é o seguinte, Bento, com relação às alterações que o Tite fez, ele promoveu 3 na equipe. Ele colocou o Balbuena no lugar do Iago, ele colocou o nosso querido Romero no lugar do Luca e ele colocou também na ala direita o Marquinhos Gabriel no lugar do Giovanni Augusto, que tá voltando de lesão e não tá 100% ainda. E vai segurar a onda do André? Então, aí que tá, RG. Tem duas posições no time também do Corinthians que eu contesto radicalmente. A primeira, o Bruno Henrique, cara, tudo bem, é um bom menino, ele pode levar o cachorro da vizinha pra fazer xixi e tudo mais, mas, cara, jogando bola não dá mais. E eu entendo que se tiver que acontecer qualquer tipo de mudança, é agora, no início do trabalho. Trocar o cara durante a competição na Libertadores, eu acho que você pode rachar o grupo e talvez ali criar um mal-estar dentro do time que já está entrosado com aquela estrutura. Agora, começando um trabalho novamente aí, e o Corinthians está tendo tempo para treinar um time com uma modificação nova, eu acho que era a hora agora de trocar os jogadores, tá certo? Principalmente, ó, Bruno Henrique, tá certo? Na minha opinião, não tá jogando nada. Tem que entrar sim o Christian, porque eu não vejo o Williams hoje na condição aí de titular também. O Williams, além de não estar na minha ótica, tá? Não sei se estou falando bobagem, mas a aparência que eu tenho ali com relação ao semblante do Williams é que ele não está 100% fisicamente. É esse o meu conceito com relação a aparência que eu tenho do semblante. Não, é o conceito, não. Eu errei a palavra. Mas, ó, o conceito que eu tenho quando eu vejo o Williams em campo é que ele não está 100%. Fisicamente, ele não está. E o André, por todas as oportunidades que ele já teve no Corinthians, eu não estou me baseando aí nesse pênalti que ele perdeu contra o Nacional, não. Eu venho criticando aqui a performance do André há muito tempo, cara. Eu não vejo no André hoje o camisa 9 do Corinthians, cara. O André, quiçá, pra compor elenco. E tá olha certo? Que você deu quiçá, força pro André, hein? Quiçá, região número 2. Opção de banco. E olha quem defendia a vinda do André? Era você ou o Benja? Não, o Benja falou aí que o André seria talvez viável. Os dois, legal. E dentro do que o André apresentou no esporte, eu também concordei. A gente agora quer saber quem são os pais da criança. Não, mas não é questão de boa, criança. Boa. É oportunidade de mercado bacana. Eu queria o Ibra no Corinthians, mas também não dá, velhão. Eu queria o Agüero no Corinthians, não dá. O Soares, idem, não dá. Então você queria o André? Não, mas é que tá, Sombra, dentro da possibilidade do mercado, o que o André jogou no esporte, eu falei, pode ser que venha e dê certo. Assim como o Wagner Love, que tá jogando na China, veio e deu certo. É, com relação à estrutura do time do Corinthians, eu, se fosse o Tite, eu seria radical, cara, ó. No gol tem que ser o Cássio, beleza? Na lateral direito o Fagner, a zaga Balbuena, Felipe, na lateral esquerda eu tiraria o Wendel, também daria uma chance pro Guilherme Arana. O meio campo eu colocaria ali, ó, de fato, Christian. Perguntaria pro Elias se ele tá focado. Mas os caras não sabiam, vocês viram, é né? É verdade porque que o Elias não era embora, né? Por que ele saiu embora, não? O Christian. Por quê? Porque ele não tinha condição física pra atuar. Para. O cara tá 2, 3 anos no time e não conseguiu readquirir o preparo físico. Ele tá 2 anos do Corinthians. Para, lógico que tá. Fisicamente ele tá bem. Pô, mas não foi o Tite que falou isso? O problema do Christian dois é outro, anos? Gente. Eu não engulo essa desculpa. Chegou em janeiro de 2015. Então, ó, eu colocaria o meio-campo do Corinthians anos. Ali. Um ano e meio. Com 2015, Christian... não. Foi no começo do ano passado. É? Foi, 2015, ele... janeiro de 2015. É, foi isso. Sim. Contratado final de 2014. Um ano e meio. Tem cara que veio do exterior e não pegou forma nunca. Cara, o cara se tiver 3 meses dentro de um time, só ele tem que entrar em forma. Ele já tem que estar em forma. O cara é atleta profissional, porra, tá louco? Então, o negócio é o seguinte: colocaria no meio-campo do Corinthians ali, Domenico Gatto. O Christian de primeiro volante. Consultaria o Elias pra ver se ele tá bem mesmo aí pra poder jogar, porque o desculpa, time do Mano desde, que pintou, ele, né? Desde que pintou aquela chance do Elias sair, primeiro, ele foi o primeiro dos moicanos ali a poder deixar o clube. O Jadson, o Renato Augusto. Mas ele vai ou não vai? O Gil, o Ralf, todo mundo ali, calma, Elias, não é assim, olha lá, a China, não é bem, talvez aí o principal foco aí do futebol mundial, você vai pra lá, você vai se esconder, mas aí começou aquele monte de jogadores brasileiros irem pra China. Todos com dinheiro. Aí o Dunga chegou e falou, ó, eu vou estar de olho na China, tá todo mundo indo pra lá. Aí, Jadson, Renato Augusto, Ralf, Gil, todo mundo que quis convencer o Elias a ficar, na hora que viram ali um container de dinheiro na frente, foram pra lá. Aí o Elias lá, que demorou um pouco mais pra poder decidir se ia ou não ia, o clube não fez a proposta oficial pra ele e permaneceu. Mas eu não vi no Elias, desde então, o mesmo empenho e a bola que ele tava quando tava ali, Renato Augusto, Jadson e todo mundo. Vai falar, tudo bem, o elenco do Corinthians modificou demais? Modificou demais, concordo plenamente. Mas espera-se sempre um pouco a mais daquele cara que é o cobrão, aquele cara que no ano passado fez sucesso. Então, ó, se não for o Elias, que seja o Maicon, porque o Maicon joga bola pra cacete. E ali aquela linha de frente ali, Domenico Gatto, aqueles três, colocaria Giovanni Augusto quando tivesse apto, colocaria ali o Romero e colocaria o Marquinhos Gabriel. E na frente o Luciano. Esse tem que ser o time do Corinthians para disputar o Campeonato Brasileiro, caso não traga ninguém. Mas eu acho que a diretoria do Corinthians traz alguém. Pois não. O Mano Menezes, lá, o time dele lá, quer na China. Você tem alguma informação? Vai embora, não vai? Do Elias? É. Não, mas com a bolinha que ele tá jogando, eu não merecia nem convocação, hein? A multa rescisória do Elias? Agora, não é querendo defender o jogador não, mas ele também voltou de contusão, né, mano? Ah, man, mas porra, esse negócio de voltar de contusão. Qual que foi a contusão? Ele não quebrou a perna em 18 lugares, gente. O negócio é o seguinte, ele teve uma lesão na panturrilha, tudo bem, teve uma lesão na panturrilha. Mas, mano, é chumbo. Mas esse foi coadjuvante, né? Não. Ele nunca foi ator principal. Ah, não. Naquela época que ele jogou ali com o Christian na primeira passagem, o Elias jogou demais. Inclusive, ano passado... A postura do Elias em campo, Sombra, era diferente. O Elias, ele aparecia muito como um fator surpresa, aquele cara que chegava na frente da área adversária ali pra poder finalizar. Eu não vejo o Elias com essa postura esse ano. E só pra concluir com relação ao Elias, Bento, a multa rescisória dele hoje é de 10 milhões de euros. E o Corinthians, ele tem 50% aí do arrecadado. Só pra China não é nada, né? Pra confirmar só, então, Marquinhos Gabriel, né? Sai de titular, numa ponta, Romero na outra. E a dúvida mesmo é o Elias e o Guilherme, Bruno Henrique, Rodriguinho e o André no ataque. Esse deve ser o time que estreia o Brasileirão contra o Grêmio. Pra ganhar do Grêmio tá bom. Hoje todo mundo bate no Grêmio. Não é verdade, mano. No Mortal? É aqui, mano. No Mortal? No Mortal? No Mortal. A torcida do Grêmio tá a pé da vida com o time. Não foi nem pra final do Gauchão. É, então. Tô pé da vida. Aliás, há muito tempo não ganha o Gauchão. Boa música. Seis anos o Colorado ganha lá. Lá tem dois disputando. Faz tempo. Quando tem dois disputando e faz seis anos que você não ganha, porque tá feio. Tá feio. É verdade. Porque se tivesse a desculpa ainda de mais dividindo com mais força, mais ou menos dois, como no futebol espanhol. O Mineiro. Apesar que o futebol espanhol ainda tem o Atlético de Madrid que costuma. E o Valência de vez em quando. É mesmo que você fala assim, raramente, há seis anos o Real Madrid ou o Barcelona não ganham. E detalhe, hein? O Colorado renovou o time todinho. Só menino novo, Andrigo. Uma série de garotos e ainda assim levou com facilidade o estadual. Seu Bento. Você vai falar do São Paulo, vai falar do São Palmeiras? São Paulo por último. Ah, então tá bom. E do Palmeiras é daqui a pouco também. Porque antes eu vou falar da Dutra Máquinas, seu Bento! Fala aí, Dutra. É, agora é hora de falar de ferramentas e máquinas. Você tá precisando de ferramentas e máquinas? Tá procurando o melhor preço? Na Dutra Máquinas... Calma, Benjamin, isso aqui não é broca de dentista, é uma furadeira. Ele pensou. É. Na Dutra Máquinas você encontra tudo isso, porque é a mais completa loja de máquinas e ferramentas do Brasil. São mais de 30 mil itens das melhores marcas. E na Dutra Máquinas, você encontra toda a linha de ferramentas automotivas da Black & Decker. Acabou a bateria do carro? Furou o pneu? A Black & Decker tem auxiliares de partida e compressores de ar portáteis para qualquer tipo de emergência, hein? Você precisa dar um talento naquela sujeira? O carro tá sujo, hein? A Black & Decker também tem aspiradores portáteis. É só ligar no acendedor 12 volts do carro e além de muitos outros produtos. Black & Decker, você já conhece, né? É sinônimo de qualidade. É a garantia de comprar uma excelente ferramenta. E na Dutra, tem uma oferta incrível para você. O mini compressor de ar portátil 12 volts da Black & Decker, que é bom para você ter no carro, né? Quebra um galho danado, você liga ali no acendedor de cigarro. Legal. É bom para encher bola, pneu de bike. Ó, presta atenção. Apenas R$149 à vista, seu Bento. Você que sempre vai longe pra tua casa, mas não precisa ficar parado na cheta com o pneu furado. Na roça da Genoveva lá, velho. Então, olha, visite uma das lojas da Dutra Máquinas, tá bom? Ou compre online, dutramáquinas.com.br. Lembre-se, ferramentas e máquinas é na Dutra Máquinas. Estádio 97, da Energia 97, que também tem o oferecimento da BV Financeira. E aí, amigo? Só numa ajuda aí pra pagar as contas, não tá fácil, né? É muita conta, é muito dinheiro. Mas olha, ainda bem que tem uma loja BV Financeira pertinho de você. A BV tem soluções de crédito pra você pagar todas as suas contas e sobra até pra você viajar com a família. Pois é, a BV, amigão, ela tá sempre ao seu lado, passa lá. Tatuapé, Lapa, Ipiranga, são mais de 60 lojas em todo o Brasil. É só acessar bvfinanceira.com.br ou ligue 3003-7888. Vou repetir, 3003-7888. BV Financeira, o seu crédito está mais perto do que você imagina. Mas, ó, antes de contratar qualquer modalidade de crédito, verifique se o valor das parcelas cabe no seu orçamento mensal e use o crédito de forma consciente, BV, bons negócios pra você! É isso mesmo, BV, bons negócios pra você! E olha, tem um recado aí, você que vai participar ao vivo do programa, temos algumas frases pra você concorrer a prêmios, tá bom? Quem disser proteção e diversão só com Bozano, ganha um kit com dois desodorantes, mais um par de ingressos pra assistir o filme Batman vs Superman, A Origem da Justiça. E você ainda ganha um conjunto de copos de shot dos heróis. E também quem disser Black & Decker e Dutra Máquinas, a jogada certa quando o assunto é ferramenta, concorre na sexta-feira a kits da Dutra Máquinas, tá bom? Então diga lá, Black & Decker e Dutra Máquinas, a jogada certa quando o assunto é ferramenta. E mais, atenção torcedor do Palmeiras. Hoje teremos torcida Estádio 97 para Palmeiras e Atlético Paranaense. jogo que vai acontecer sábado, hein? Preste atenção. Torcedor do Palmeiras que ligar e disser eu quero ir na torcida Estádio 97, vai ganhar vaga para ver Palmeiras e o Furacão, sábado aqui em Palmeiras, no Camarote Único. Que conforto, que maravilha. Primeiro mundo o Camarote Único, tá bom? Então, palmeirense, faz tempo que você não vai na torcida Estádio? Olha aí, chegou a tua chance. Agora pelo brasileiro, tá? Aproveitando o hino, né, seu bem? Vamos aí. O surinho. Tudo bem? Vamos aí, né? Olha, Domênio, tô tentando procurar qual vai ser o time de estreia. Já 21 mil ingressos vendidos. Já? Sem pistas aí do time que vai estrear, né? O Tietê tá lá. Chegou o Tietê, né? Sem pistas, mas da VIP ou normal? Sem pistas. Pistas de investigação, não pistas de dança. Ah, você falou sem pistas? Sem pistas. Eu achei que eram aquelas VIP. Não, isso aí é quando você quisesse falar comigo. É. Mas aí eu te arrumo. Eu sei. A última, a única vez que eu pedi, eu tô esperando até hoje. Tá. Quem que você queria? Eu queria ver o David Guetta. Você era o David Guetta. Lembra que eu te falei, eu quero ver o David Guetta, mas quero ver o esquemão, legal. Sinceramente, eu sei que... Sinceramente, eu quero ver agora. Sobra. RG, me ajuda nessa aqui. Deixa eu falar aqui. Primeiro. Eu quero ver. Me ajuda nessa aqui. Deixa eu falar primeiro. Me ajuda nessa aqui. Sobra. Eu sou o primo dele, lá o Pagani, foi tocar com o Abril pro David Guetta, lembra? Foi tocar com o David Guetta. Abriu o show, explica. Aí, ô Sombra, eu falei pra ele, o David Guetta é um ícone da música eletrônica. Eu tinha a curiosidade de vê-lo ao vivo. Benjamin? Sim. Aí eu falei, mas eu quero ver o esquema, eu quero ver legal. Olha o BG aí. Pra ver o cara. Eu não consigo imaginar você curtindo essas coisas. Eu pedi que eu queria ver. Eu falei, eu tinha curiosidade de ver o David Guetta. Eu queria ver você mas lá. Mas se o cara é o ícone da música eletrônica, eu não falei que eu adoro, eu falei que eu queria ver. Deixa comigo. É mesmo? Mentira, olha, o David Guetta vai fazer 70 anos daqui a pouco, eu não vi. Não. Tô esperando. Não é que eu não fui, eu tô esperando a resposta. E depois que ele descobriu que o Guetta era judeu, ele amou o David Guetta. Eu nem sabia de David Guetta judeu, nem sabia. Então, quando você descobriu, eu sabia. O Benjamin chega, pro seu, chega lá pros DJs e fala assim. Sujo, velho. Chega pra gente e fala assim: pô, tem algum judeu aí pra fazer show esse fim de semana? Exatamente. Tem um cara aí que tá com sertanejo. Observe, beleza. Maiara VIP? Bacana, tô lá, uai. Não esquece de mim, hein? Viu, Jorge Matheus é judeu também, viu? Não, tem uns caras que nem sendo judeu. É Manteus. Não dá, hein? Exatamente. Não dá. É Jorge Manteus. Jorgenberg Manteus. Mas, ô, Dodô... Então, até aí vai sertanejo, pagode, funk. Olha lá, tá até tocando, ó. O David Guetta. Ô, Dodô, então, chegou o zagueirão lá, o Mina. Tá lá na área. Mas eu não sei, você tem a ideia do time que vai estrear, Domenico? Mais ou menos? Deve ser o mesmo time que terminou o campeonato, que saiu, né, do campeonato. Não, porque, por exemplo, o Barros não tem lugar cativo no ataque. Ah, mas acho que... Será que o Fabiano já faz sua estreia, o Fabrício? É, aí que tá, porque o Cuca tá treinando esses caras que chegaram aí, né, e parece que vão jogar, né? E não surpreenda se o Tietê parecer... Titular, não, viu? Também não vou me surpreender, não. Eu acho que a zaga deve ser. Gustavo Lima e você. Tererê. Então, aí você gosta, né? Tô cantando, cara. É Gustavo Liman. É. Limanberg. Pode ser. Tem que levar ele lá no seu programa pra entrevistar. Não dá. Não tenho nada contra. Contra a pessoa, não tenho nada contra. Tem que levar, eu não tenho nada contra nenhuma dessas pessoas. Eu não gosto da música. A da pessoa, eu não tenho aprendeu, nada né? Não. Aprendeu, né? Eu nunca falei mal da pessoa. Como não? De quem até eu falei que é um mal? Lixo. Até que enfim, você respeitando as pessoas. Não, peraí. Você falou, isso é um lixo. Ah, um lixo é a música, não a pessoa. Então, lixo. Mas aí você afeta a pessoa. Mas o termo mas é errado, é modo de falar e não deveria falar. O cara, por exemplo, vem aqui e escreve a letra, né? Aquilo é como um filho pra ele. Você fala que aquilo é um lixo. É que nem você chegar e falar assim, olha, o Domênico chega e fala, olha, minha opinião sobre determinado assunto é esse. Aí você chega e fala assim, olha, sua opinião é um lixo. A opinião é minha, então eu sou um lixo. Não é um lixo, mas você fala, a sua opinião é um lixo. Lógico, eu falo, fica agressivo. Dessa música eu não gosto, não escutaria. É uma coisa. Falar que é um lixo é mais pesado. Eu concordo com você, tá errado. Concordou? Porque é uma expressão, um modo de falar. Obrigado. O programa ele é desencanado, às vezes a gente acha que tá falando com os amigos. Então. Que por sinal, amigo aqui não tem nenhum. Como aqui, assim? Aqui não tem nenhum? Aqui é tudo mau caráter, não mais mau caráter que outro. Você falou de coração isso aí? Ó, traz umas coxinhas que o beijo já tá mal-humorado. Foi de coração? O quê? Olha, o Quintino que tá do teu lado nesse momento, não é teu puta amigo? Puta lixo de jeito. Quintino é um DJ, amigo meu, holandês. E a Balte Palmeiras, e aí? Bom, eu olho, seu bem, pra finalizar. Ah, não, vamos lá então, eu acho que o time do Palmeiras... ele deve ser praticamente o mesmo que foi o do 4-0, né? Que foi o último jogo da Libertadores lá. Faz tem algumas tempo, dúvidas, né? Com relação ao setor da volância, como dizem, né, Gil? O setor da volância. Eu não sei se ele coloca já alguém na lateral direita e mete o Jean no meio, junto com esses meninos. Eu acho que ele vai colocar na esquerda lá o... Esse menino que chegou lá, o... Tietê. Não. Na esquerda, Fabiano. O Fabiano. Eu acho. Na esquerda? Eu acho. Na lateral direito? Fabiano é lateral, lateral direito. Então, bem, o Fabiano é lateral direito. Então, é o Fabrício. O Fabrício deve estar jogando na lateral esquerda, na direita ele deve pôr esses caras que chegaram. E aí sim ele coloca no meio o Jean e deve pôr esses caras que já estavam jogando. É mais fácil o Fabrício jogar no meio, viu, Domingo? É, também, mano. Mas porque essa o Fabrício, dúvida, ele veio pra essa função. Então, essa que é a minha dúvida, né? Eu acho que o Egídio não sai do time. Acho que o Egídio é o esquerdo. É. E por esse motivo, talvez... Legal aí, falar Egídio, né? Egídio. É. Agora, o Jean deve jogar no meio também. E acho que o Cleiton Xavier deve ser o cara que joga no meio também. E o Ronaldo não tem mais Robinho. Então, Domingo, ele é o que vai fazer. Teve deve tempo, jogar. Né? Teve tempo de treinar. Na frente, ele deve jogar com dois ou três. Estão lá. Ele deve meter Gabriel de um lado. Deve pôr o Alexandre, porque o Alexandre é o cara que tem que jogar. E o Parmeira, nesse brasileiro, os treinos antes dos jogos serão no estádio, na arena. Ah, vai treinar lá? Vai começar a treinar lá agora, tipo... Gramado, né? Como era antigamente, né? Mas como é? Mas aí tem que pedir autorização pra... Como era aqui, autorização? Pra dar de torre? Não. Nossa, falou que autorização. Só pedir autorização. Mas quando o Palmeiras vai fazer treino e reconhecimento do gramado, tem que pedir sim. Tem autorização, você não sabe de porra nenhuma. Lógico que é, gente. Tem que pedir autorização. Lógico que tem. Nada de autorização. O Palmeiras, ele precisa pedir pra W Torre, gente. Lógico nada de autorização. Não, mas tudo bem, mas você ligou lá um WhatsApp, falou, tamo indo lá, acabou, velho. Não vai na deles não, seu Beno. Não vai na desses caras, não. Você não tá rolando piquenique. Ô, seu Beno, não vai na dos caras, não, que eles querem tumultuar. Quando vieram os estrangeiros ali do Rosário Nacional, eles pegaram a chave do estádio lá no escritório da W Torre. O estádio é do Verdão e não tem conversa. Diferentemente do estádio dos outros caras aí... Aliás, passou batido, hein? Tem que ser pago, hein? O IPTU tem que ser pago do Corinthians. E tá na Lava Jato. É isso aí. É isso aí. Tá na Lava Jato. Desculpa, o estádio do Verdão não tem Lava Jato. Não tem dinheiro aí estranho. Não tem. Depois você fala, hein? O IPTU do Corinthians vem no nome do Corinthians. É do Palmeiras. O estádio do Corinthians, o IPTU vem no nome do Corinthians. Vem, sim. Não vem no nome do seu W Tour. Mas tá atrasado. Tá atrasado? Pô, só pagou 6% em 2 anos de estádio? Não, vai demorar 30 anos. Não, pelo contrário. As parcelas estão em dias. As parcelas estão em dias. É que eles reduziram 3 vezes. Mas é que tá, Bento. O Corinthians utilizou uma estratégia jurídica para forçar um acordo. Porque todos os estádios aí que sediaram a Copa do Mundo aqui no Brasil, todos tiveram um período de carência para começar a pagar. O Corinthians não teve. O Corinthians, ele manteve o pagamento ali em dia até então. Então o Corinthians agora tá tentando esse prazo aí para ter talvez um desafogo pra continuar pagando. Mas quanto é a carência? Se quiser... Então, eles tiveram 1 ano pra começar a pagar. O vice-presidente já saiu da... que foi preso em cárcere privado, já saiu já? Lógico que já. Não, só pra saber. Mas quem nunca foi conduzido pelo DP? Eu nunca fui, não. Isso é coisa de corintiano. Ele pagou uma... Não teve nada a ver com isso daí. Ele foi preso por posse ilegal de arma, tá certo? Pagou uma fiancinha lá e tá na rua. Não, só fiz uma pergunta e já saiu. Eu não fiz alusão a nada. Não houve maldade. Inclusive, o presidente do Santos não pode ser preso porque já é maior de 65. Já é sendo imputável. Mas tem cara mais velho que foi preso. O Marinho tem quantos anos, Marinho? O Marinho tem quantos anos? Mas foi preso nos Estados Unidos, não é aqui, Paquito. Quero ver prender o Marinho aqui. Ô, Sombra, só pra concluir com relação ao Palmeiras. O Palmeiras hoje jogou lá em Atibaia contra o Guarani, venceu por 6-2, gols do Jean. O Salles, Barrios fez 2. O Cuca ficou no seu quarto, Marques, sabia? Marques e Cristaldo. O quarto o time do Palmeiras, o time que entrou aqui foi o... Olha só. Foi o Praz, né? O Tietê. Tá? Thiago Martins e Vitor Hugo e Egídio. Então o Tietê jogou de lateral direito. Thiago Martins, Vitor Hugo e Egídio. Matheus Salles, Jean. Aí vem Gabriel Jesus, Cleiton Xavier, Roger Guedes e Barrios. Esse foi o time que jogou hoje. Não sei se esse é o mesmo time que vai ser... Que é o time que pode estrear, agora o Gabriel Jesus pode. É mais um que deve ir embora na janela, hein? time. Juventus tá, a Juventus da Itália tem, parece vem com bala na agulha. É, vamos ver se vai pagar. A Juventus estaria naquele leque de times que ele tinha colocado lá no contrato? Não lembro. Não, não tá. Não tá. Não tava. É porque não é o time que os caras escolhem pra brincar ele no videogame. Ele quis jogar, ó, né? Nada. Exato. Bobo. Ele queria o Bayern, o Real Madrid, o Barcelona, o Manchester e tinha mais um time aqui. Que agora é o time que lembro. Todo mundo gosta no videogame. É. Juventus PSG, ele escolhe. É, o PSG. Ele escolheu pelo overall. E time que venderam lá na Itália? O Milan. Não, está em processo de venda. O Berlusconi não quis vender para um empresário chinês. Que não quer quis. Que um italiano compre. É estranha essa história, né? Estão falando de 2 bilhões e 800 milhões. Não, não, é quase 3 bilhões. É isso aí, 2 bilhões e 800 milhões. Não, não, não, não, de euros. 2 bilhões e 800 milhões. Era um papo assim. Agora, não sei se era reais, não sei se reais ou euros, sei lá. Sombra, a Arena Corinthians custou R$1 bilhão, velho. Hã? Arena Corinthians, na Europa é tudo proporcional aí a quantia euro, velho. Não, não faz conta real lá não, velho. Tem razão. 1 bilhão e 300, Arena. Caramba, é dinheiro, hein? 1 bilhão e 300. Então, Arena Corinthians já custou um bilhão. A do Palmeiras saiu por 700 ou 800. É. Material de segunda, quase, né, metade. Mas material de segunda. E é tão bonita quanto. Eu vejo lá. A da Vila saiu quanto? Agora, dinheiro público... E o estado do Palmeiras é muito mais bonito. Um dinheiro público é um valor. Um dinheiro privado é outro. Agora, é verdade. Agora vamos falar de estádio. Agora vamos falar de estádio bonito mesmo, imponente. A Vila. Quanto custou lá? A Vila é o templo sagrado do futebol tá mundial. Você está defendendo? Cê e tá outra defendendo coisa, não precisou de empréstimo do BNDES. Não precisou de empréstimo nenhum. Mas para, até para construir um estádio igual a Vila, eu vendo meu carro e faço um. Você está de brincadeira. Ei, ô, Narigudo. Isso! Você está de brincadeira, Benjamin. Ei, Narigudo, você está defendendo 1 bilhão? Foi gasto coisa no seu estádio lá? 1 bilhão e está na Lava Jato. É. Água com gosto de ferro. Não fui eu que falei, hein? Foi a Polícia Federal. Sem falatório. Olha, inveja, olha o recalque. Olha o recalque. Não, mas está na Lava Jato. Mas está. Mas peraí, uma coisa, peraí. Uma coisa é você aparecer lá, inclusive o Corinthians tem nada a ver com isso. Vamos fazer um parênteses aí. Não sei. Pessoas não vão ter que responder, construtor e tudo mais. O Corinthians é um capítulo à parte. O Corinthians não tem absolutamente nada a ver com isso. Como é que você sabe? Tanto é que o Corinthians não foi citado, seu Mané. O cara esse do Mané tá lá no Lava Jato quando foi citado. O cara do Corinthians, que inclusive foi conduzido, inclusive de maneira tendenciosa vocês divulgarem a informação aqui, ele não ficou detido. Não ficou detido aqui pelo motivo Lava Jato. Foi por um outro motivo. Eu não disse que ele ficou detido pelo Lava Jato. Eu fiz uma pergunta se ele já tinha saído da prisão. Mas tem pessoas ligadas ao estádio que estão sendo investigadas ou foram investigadas? Tem. Pessoas da construtora. O dirigente da cara da areia mijada não está sendo investigado? Gostei. Cara de areia mijada. Pelo contrário. Ah, ele é deputado, né? Ele não tá. Desculpa. É deputado. Você falou bobagem. O futuro vai dizer que fim vai levar isso aí. Com uma cara, Sombra, daqui 2 anos. Não, estádio municipal. De Itaquera. Olha, se tem coisa errada. Show do Pichote. Se tem coisa errada, tem que investigar. É isso aí. É isso aí. Pra mim não interessa clube, quem é, se é o Corinthians, se não é. Qual o seu palpite? Você acha que tem? Não posso falar. Eu acho o seguinte: tudo que envolve essas empreiteiras que estão no Lava Jato. Não são empreiteiras. É difícil. O terreno do Morumbi também a prefeitura não tá pedindo de volta? Aí que tá, velho. Tem que levantar tudo. Eu acho que tudo que tá envolvido com empreiteiras nesse país, essa semana a gente viu Andrade Gutierrez comprar espaço no Jornal do Brasil pedindo desculpa, devolvendo 1 bilhão, tal, tal, tal. É pouco, mas é um começo. Agora, todas as empreiteiras estão envolvidas em alguma coisa errada. A Andrade Gutierrez também tá envolvida lá na Maracanã, na Arena do Internacional. No Grêmio, não é? Na acho que é do Inter. Internacional? Acho que é do Inter. Isso. Então, se tem coisa errada, meu amigo, tem que investigar. Se tiver que pula e dane-se. Pra mim não interessa. Agora, o senhor Ademir Quintino, por favor. Apesar que Quintino, o senhor não é íntimo meu. Quintino, por favor. Você falou de coração? Falei. Agora há pouco você falou que não tinha ninguém que era teu amigo. Eu não falo mais com ele, não. Você falou que só tinha mau caráter aqui na mesa. Você quer que eu fale bem de você? Mas é um mau caráter carinhoso. Mau caráter carinhoso aonde? Mau caráter carinhoso? Lógico, aqui os mau caráteres do programa são carinhosos. Não são mau caráter. Mau caráter não é mau caráter. Não é. Mau caráter é mau caráter. Não é. Sempre é mau caráter. Não é. No nosso glossário é diferente. O Domênico é um baita do mau caráter. Mau caráter é formidável. Mas você é formidável. Eu quero pedir... Eu quero falar para esse... Não sei se ele é isento ou não, acho que não é. Que fale também de alguns dirigentes do vosso clube. Também estão envolvidos em muita coisa errada aqui no Lava Jato, mas não clube. Mas isso... Vamos entrar. Fale eu aí falo. Uma coisa. Mas ele eu falou. Falo. Não falou? Ele falou. Não falou? Sai, moleque. E você tava comendo coxinha lá embaixo quando ele não, falou. Comendo coxinha, não, ele não falou nada. Eu fui lá embaixo comprar um... Eu falei. Pra beber. E a Paulista fechou. Fechou, é. Tá. E como é que eu vou embora com o meu carro? Então, teus amigos, fechou. Aí que acontece? Eu falei, pô, a Paulista tá fechada, velho. Eu fui dar um rolê. Eu tava dando um rolê na Paulista. Porque tá tudo fechado, né, meu? E como é que eu vou embora? E eu tava andando, velho. Por isso tudo fechado. O Ben já tem uns amigos aí que fecharam o negócio, eles abrem pra você, fica feliz. Ah, então tá bom. Não, mas é verdade, eu tava andando um rolê. Mas fale eu sobre Odílio. Eu falei aqui. Mas você falou, você falou ano passando. Não, ano passando não. Eu tava ouvindo no meu Walkman. Você tem Walkman? Eu tenho Walkman. Né? Só pra me deu um. Claro que tem. Com fita auto-reverso e tudo. Eu tenho. Ainda? Tem. Aquele da Sony? Tanto. O antigo Walkman da Sony, aquele pioneiro? Não, aquele é aquele pretinho, pequenininho? Não, é um pequenininho. Não, é, mais, prata. É um pouco mais novo, um prata. Mais novo. Ô, Benja. É que o sombra é acumulador. O seu, aquele joga que nada você aperta o ar. Ele usa uma cueca que, da época que ele tinha 13 anos. Tudo da minha infância, adolescente, tenho tudo. É, você é um acumulador de bugiganga. Jogo de botão, tudo que você imaginar. Você guarda, você tem um galpão? Ah, um pouco na minha casa, um pouco na minha mãe. Tá tudo e de vez em quando, mas de vez em quando você vai lá fuçar, olhar, opa, mexer? Opa, com certeza. Semana passada eu trouxe o álbum da Copa de 82. Meus times de botão. Olha, vou dizer um negócio pra você, RG. Old school, velho. RG, isso é um caso sério, velho. O Sombra é um personagem, velho. Eu não jogo fora o meu passado. Você tem as coleções do Mad, da revista ainda? Mad, meu Deus. Tem muita coleção de coisa, você cara. Você tem coleção do Tintim? Assim não, não tem. Do Placar. Asterix passada, eu tenho. Asterix conversa. Eu tenho. A semana passada começou assim a conversa. Será que tá na casa do amigo dele lá, que ele divide as coisas? Aí, pronto. O Sombra tem um brother aí, love, como aí, chama o termo? É brother love, né? Não, não é brother love, é... Como é que o Mota falou? Mota que sabe. Pode brincar, não sou o Domênico não, cara. Alguma coisa com romance, não é? Brother... Romance? Romance. O Sombra subsidiou. Vamos aí, o São Paulo. Mas você não vai falar? O que você quer que eu fale? Só perguntar que eu falo. Não, fala aí o que tá acontecendo com o Odílio. Odílio? Fala aí do Damião. Sobre o Odílio. Fala aí da venda do Neymar, o Odílio, do Santos. Vamos lá, mas isso mas é atual, você quer que eu fale mesmo? Você tem até as 8. Tá enchendo o sobre o Odílio, ele conseguiu na justiça, ele e os demais membros do comitê de gestão passado, recuperar a condição de associados do Santos. Eles tinham sido expulsos do clube em razão das contas que não foram aprovadas, o conselho decidiu... exonerá-los do quadro associativo, exonerar não, expulsá-los do quadro associativo e na segunda-feira conseguiram recuperar os direitos através da justiça. Tem que ser muito cara de pau pra fazer isso e voltar pro clube, né, cara? Como é que um cara faz isso? Porra, fica em casa. E o Santos velho, tá com a trolha aí do Leandro Damião pra resolver ainda. É. O passivo. O passivo. Quantos que o Internacional? Quantos milhões? Internacional que é. Dois Santos. Não. Cerca de, com juros, 70 milhões de reais. E o Santos tem pra pagar? Aonde? O Internacional quer repatriar. Como fazer? Só um minuto, Gabigol. Vai ter que vender alguém. A gente já conversa, gente. Vai ter que vender. O Gabigol? O Gabigol só tem 40%. Isso é. O Leandro Damião Internacional. O Lucas Lima só tem 10%. Só. E como vai fazer? Aí é que tá, a conta não fecha. E aí faz como? Não faz. E aí? Fica, vai fechar, velho. Vai fechar. Não, aqui na Portuguesa vai do Esporte. Vai fechar. Né? A Ecovias vai comprar a vila pra fazer um prédio novo. Você tá de brincadeira, velho. Não, peraí. Quem trocou de sede aí, que não tinha estádio, era o teu time. Era o Santos. Se o Corinthians com essa sacanagem toda não fecha, mano, quem que vai fechar? É o Corinthians. Então, aí, cuidado com o ex-presidente da... O Corinthians é nação, o Santos não é, velho. O Corinthians é nação. Nação aonde? O Corinthians tá na capital, velho. O CNPJ do Corinthians é aqui, mano. É na junta comercial. Tá lá em Guarulhos. Presídio lá em Guarulhos. Eu não sei o que os caras do Santos fez, mas não foi com dinheiro público, né? Obrigado, Sombra. Obrigado. Viu? Inclusive o dinheiro privado do teu estádio é. Com certeza. Devolve lá o terreno pra prefeitura lá, tá? Essa história de devolução é que nem o tal do Valdir Maranhão querer voltar não, atrás. Não, pelo contrário. Processo irregular. Mano, isso aí... Processo isso irregular, Paquito. É. Devolve a frente do Morumbi pra prefeitura. Eu acho melhor deixar tudo quieto. É, vai lá. Vai não. Não é melhor. Ah, vai. Sobra também, velho. Mas vamos ao tricolor hoje. Sobra 21:45 jogaço. É, já Morumbi, ingressos encostados. E confirmado o time aqui, hein? Confirmou o time aqui. Mas o Michel Bastos não ia fazer o último teste vai de vestiário? Jogar. Vai jogar? Surpreendente, vai jogar. Hein? Surpreendente. Vai jogar. E o Mena também. E a porcaria do Mena também vai? Também vai. Esse é um lateral enganador. Mas vou te falar, os últimos jogos do Mena foram bons, viu? Quem nota 6. O bons pra ti é nota 6, né? Porque ele não passa disso. Ele não apoia? Que é. Lateral que não apoia? Não, mas é que tá justamente nesse quesito. Apoiou e bem. Então, para o mundo que eu quero descer. Não, o Mena jogou bem? Para o mundo que eu quero descer. Os jogos que o São Paulo fez bem na Libertadores dessa última fase. Contra os The Strongest e os dois contra o Tolima? Foi o Trujillanos. O Strongest lá foi meio só. Vamos jogar na defesa. Esse não dá pra jogar. Foi o Trujillanos, o River Plate. Contra o Tolima. O Tolima, não. O Toluca. Ah, tá. O Toluca. Os três jogos dele foram muito bons, cara. Mas por que veio aí, Tolima? Eu lembrei do Tolima, desculpa. É bem lembrado. Vamos... Mas, oi, diga. Vamos aí, vamos passar a escalação aqui do Tricolor. Escalação, muita gente indo pro Morumbi agora, todo mundo querendo ouvir você, seu Bento. Então vamos lá, então. Tricolor hoje vai a campo com o Denis. Denis vai pro gol. Cinco. Vamos lá. Não é o Maicon que vai pro gol hoje? Não, o Maicon, zagueiro? Vamos lá, lateral direito. Eu preferi o Maicon, hein? Bruno, lateral direito, o Bruno. Maicon. Bruno, vamos lá, razoável. Vamos Rodrigo lá. Caio. Bom. E Mena. Rodrigo Caio não é mais zagueiro de condomínio, como disse o assessor lá do da Taíde, não foi da Taíde? Ah, do lado do Maicon ele tá indo bem, né? Ele tá muito bem, o Rodrigo Caio, foi pra seleção brasileira. Esse é um pra tipo vocês verem que eu não sou parcial, o Rodrigo Caio é muito bom jogador. O cidadão lá falou que ele é zagueiro de condomínio, tem que... Agora ele tem que virar público e pedir desculpa, porque o cara tá bem. Tá bem mesmo. Vamos lá, o meio campo vem com o Hudson. Que tá bem. Maravilhosamente. Foi revelado no Santos, tá? Pouca gente sabe. É verdade. É mesmo? É, o Hudson falei. Thiago Mendes. Esse tá devendo, hein? E Michel Bastos. Que tá, fez boas partidas as últimas. E o Ganso fecha ali o meio-campo, né? Fantástico. Revelado lá por um time do Pará. É. E na ponta temos Tô Kelvin. Errado? Não, tá certo. Ah, bom. Mas ele se formou na Vila. É. Né? Kelvin e que Caleri. Tá bem, e Caleri. Isso aí. É. Tá legal. Quer a escalação do Galo, senhor? Vamos lá, por favor. Lá. Escalação do Galo aqui vem com... Tem uma com... dúvida, né? O Júnior Urso não sabe se joga ou não. É, exatamente. Mas vamos lá. Vitor, né? O Marcos Rocha, Leonardo Silva, Eraso e Douglas Santos. Douglas Santos, lateral esquerdo. É. Rafael Carioca, Leandro Donizete, aí tá o Júnior Urso confirmado, senão entra o Patrick, né? O Robinho fazendo ali que tá mais recuado. E na frente, Prato... E o Clayton? Então, o Bento, existia a possibilidade aí do... É Clayton? É que no Figueirense falavam Clayton, exatamente. Na época do Campeonato Brasileiro. Mas o time do Atlético Mineiro, você tem ali o meio campo ali, eles vão jogar com três volantes, cara. Eu acho que o Júnior Urso vai pro jogo sim. Vai ter o Rafael Carioca, o Leandro Donizete e o Júnior Urso. Vai ter aquele quarto homem de meio campo, que pode ser que seja o Patrick, tá certo? Pode ser que seja aí talvez o Clayton, que você disse. Pode ser o Yuri. Mas é que tá, cara. Eu, particularmente, colocaria o Cazares. Eu acho que o Atlético Mineiro, por mais que ele tenha... Muito bom jogador esse também, Cazares, né? Fora de casa, o Atlético Mineiro não ataca tanto. Mas se você monta o meio campo ali com três volantes, teoricamente você já tem uma proteção extra ali contra o ataque do São Paulo. Se você tem um Cazares pra municiar Robinho e Lucas Prato, já é um time que o São Paulo precisa tomar cuidado. Agora, se você colocar lá, sei lá, o Rafael Carioca, Donizete, Junior Urso e Patrick, velho, pra fechar meio campo, colocar só o Robinho atrás do Lucas Prato, não dá, né, mano? Olha, é puta jogo. Eu acho que o... A chance que São Paulo é hoje, hein, Sombra? Sim. Tem que fazer o resultado lá. Acho que tem que fazer lá é difícil. O São Paulo hoje tem que fazer. Eu sou contra esse negócio de gol qualificado, eu acho uma das grandes injustiças do futebol, hein? Como é que é gol qualificado até a semifinal e na final não tem gol qualificado? Não, isso é uma incoerência gigante, né? Aí o São Paulo ganha de 2-0 hoje aqui. Como aconteceu contra o... Não foi o Tolima, foi o Toluca, desculpa. Contra o Toluca? Foi 4-0, não é isso? Foi. Aí o Toluca fez 1-0, tava com esperança. O São Paulo empatou com o Michel Bastos, acabou o confronto. Fez 2-1, né? Tava 2-0, fez 2-1, não é? Tava 2-0, fez 2-1, acabou o confronto. É, ali... Esse negócio de gol qualificado, eu particularmente não gosto. É, então... Bobagem dizer sobre isso, né? Mas é... Ficar falando... Será que acontece? Quem é melhor, quem sombra... foi... Eles fizeram para dar um pouco menos de possibilidade de ir para pênalti. Eu também acho. É por isso. Você pode reparar que... Isso é por causa da televisão, cara. Porque para pênalti a grade aumenta, né? O pênalti só acontece quando tem dois resultados realmente iguais. É muito difícil ter dois resultados muito iguais. Você tem razão, Domênico. É por isso que fizeram. Agora, ô Quintino, você que tem uma opinião aí... E um São Paulino tá ouvindo na concentração a gente aqui. Falou que o Benja não tá com nada e mandou um abraço para todos nós. Quem, o Ganso? Não. Vai ficar no banco. Hoje o Benja depois revela aqui. Ah, é? Esse é parceiro. E sim, hein? Esse é gente boa. É o estranho que trouxe aqui, ó. Opa. Que beleza, hein? Mas, ô Quintino, pra você hoje... Fala aí quem tá ouvindo a gente. Ô, Sombra. O Allan Kardec. Um abraço pro Allan Kardec. Ô, Sombra. Eu tô conseguindo tirar um cidadão do sério sem estar aqui. Quem? O Allan Kardec? Não. Quem? O Mota. O Mota? É mesmo? Mas, ô Quintino, queria a sua opinião. São Paulo e Galo. São Paulo ganha o jogo e é favorito pro jogo de hoje, na minha opinião. E só um passant, o que tem de torcedor do Santos que normalmente torce contra o São Paulo, que hoje vai torcer pro São Paulo, é uma grandeza. O que eu tô recebendo de recado. Por causa do Robinho? É por causa do Robinho. Lógico. Já vibraram com que o Atlético levou fumo no. Tô falando sério. É verdade, que mostra uma dezena aqui. Vão torcer pro São Paulo. E eu me incluo entre eles. Vai torcer pro São Paulo? Eu vou torcer pro São Paulo hoje. Pegou o se vibrando? Baba ovo. Não, baba ovo não. Vou torcer pro São Paulo. Baba ovo. E o. Porque o Robinho tá no Atlético. Certo. Agora falando sério. O São Paulo é favorito hoje, agora a dúvida é, eu acho que 1-0 é insuficiente. E se tomar gol, é pior ainda. O São Paulo precisa ganhar hoje por 2 gols de diferença, porque lá no Horto... E a chance de levar gol, mas, caiu, tá morto. É, esse 2 de diferença é diferente, né? Porque se você faz 2-0 é uma coisa, se é 3-1 é outra. É outra história. É verdade. É outra história, né? O 2-0 é melhor que 3-1. Com certeza. Né? Então tá, beleza. Bom, é jogo... Mas eu acho que o São Paulo vence hoje. A minha dúvida é se vence bem... Porque o São Paulo é uma incógnita, Sombra. Quando você não espera nada do São Paulo, como foi contra o Tolima... Ah, não, desculpa, Toluca. Quando foi contra o Toluca, ele enfiou 4-0. E quando você esperava que o São Paulo, por exemplo, na abertura da Libertadores pro São Paulo, na fase de grupos, ganhasse bem do The Strongest no Pacaembu, ele vai e me perde. Então o São Paulo é uma incógnita. Agora, o São Paulo tem que se precaver, principalmente, eu acho, as laterais do Atlético são muito boas. As laterais... Marcos Rochas e o Douglas. É, são boas... E tomar cuidado com os cruzamentos na área, porque o Lucas Prato é grandão, é complicado. Tá? As laterais do Galo ali, Lucas Prato, são perigosos. E tem o Robinho que é jogador de decisão. Mas e o jogo tem que ser na direita, hein? O São Paulo sempre foi muito vítima do Robinho. Exato, espero que hoje, exato. Espero que hoje saia... São Paulo e um clube aí. Um outro aqui, da Zona Leste. Com relação ainda ao jogo, o jogo do São Paulo tem que ser em cima do lateral aí do Atlético, é o Marcos Rocha. O Marcos Rocha aí é um míssil pra descer. É pra voltar, meu irmão. Pode ser que hoje não suba tanto. Ó, o Benjamin, com uma muleta, é capaz de passar pelo Marcos Rocha. Isso aí. Olha, um aviso, gente. Olha, o metrô lá do Butantã vai estar aberto até 12h30. Então, o torcedor que depende de metrô, até 12h30 o metrô estará aberto. O que não resolve muita coisa também, viu, Sombra? Porque do Morumbi até lá é uma caminhada. Dá quantos quilômetros? No... É mais de um. Mas o pessoal sai correndo e vai. Dá uns três. Porque uma coisa, o jogo do Corinthians acabar próximo da meia-noite e a arena tá a 800 metros do metrô. Mas, mano, muita gente sai correndo e sai lá, cara. É o que tem. Que é uma vergonha, velho. É. E em dias de jogos, Sombra, tudo bem, não quer funcionar, talvez aí durante a semana inteira, ok. Mas num dia de jogo, é um absurdo o metrô não funcionar, cara. É um absurdo. Estádio 97, aqui da Energia 97 FM, já que o Mano tá falando, ele agora vai falar de Bozano. Opa, vamos lá. Ó, Bozano, você já sabe, né? Tem jeito de garoto e cuidado de homem. Desde garoto a gente joga futebol, detona no videogame e brinca de ser super-herói. Aí não podia ser diferente, né, cara? Bozano foi até Metrópolis para capturar a essência do Superman e depois foi até Gotham e trouxe a essência do Batman também. Tudo isso para criar uma baita novidade, hein? Os novos desodorantes Bozano do Batman e do Superman. Ambos com 72 horas de proteção. A porrada no vilão da transpiração e no mau cheiro. Bozano Superman traz uma fragrância versátil e refrescante para você enfrentar as batalhas do dia a dia. E Bozano Batman, amigão, é forte e marcante para você conquistar a noite. E esses dois desodorantes vêm um kit exclusivo que marca a batalha do século, hein? Inclusive invadiu as principais salas de cinema de todo o Brasil. Além disso, ó, você pode ter o seu kit exclusivo com 2 desodorantes, mais um par de convites para assistir esse baita filme. Batman vs Superman, A Origem da Justiça. E tem mais, hein? Um conjunto de copos de shot dos heróis. Tem do Batman, do Superman, do Lanterna Verde, do Flash. Enfim, é legal demais. Basta ligar aqui no Estádio 97 e falar o seguinte aqui, ó. Tem que repetir essa frase, hein, ó. Proteção e diversão só com Bozano. Anotou? Proteção e diversão só com Bozano. É isso aí. Invencível como Superman ou estratégico como Batman. O importante é estar sempre preparado para qualquer batalha. Escolha o seu lado, amigão. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Estádio 97. Olha, Estádio 97 alerta. É isso aí, amigão. Resort do Estádio 97. Belinho. Vem aí o resort do Estádio 97 de 10 a 12 de junho. Inclusive, eu queria aproveitar aqui esse momento para apresentar o estranho no Ninho, o Marcos Marangão, que ganhou na promoção do resort o direito de estar aqui e ser estranho no Ninho, né, Marcos? Isso aí, Soma. Obrigado. Tudo bem, obrigado, cara? Pessoal. Tudo bem, vocês? Um joia. Boa, legal. Bacana ter você aqui. Voz com de estranho. Locutor, hein? Voz de locutor. Mas você também tem boa voz, hein, Quintino? Muito obrigado. Incomodou o Domênico, hein? Eu acho que incomoda mais o Mano e o Benja. É. Mas é, não, o Domênico ele tem um negócio. O Mano sai do sério quando quando aparece uma boa voz no rádio, o Domênico fica meio pé da vida. O atual campeão brasileiro, filhão. Comemora o Paulistinho aí, o seu coitado. E aí, Marangão? Beleza, cara? Beleza, pessoal. Tô muito feliz de estar aqui. Obrigado pela voz do locutor aí. É que nada bate o santo, o Domênico Gato. Esse é o cara. Santo? É isso aí. Isso aí de aqui santo é Palmeiras, né, Domênico? Aqui é nóis. Aqui é nóis. É nóis. E aí, rapaz, você já chegou aí uma vez no resort? Nunca fui. Não, nunca fui, Sombra. E foi muito legal porque agora pintou a chance de ir. A gente já tentando no navio. Tô com a minha esposa aí, tá de olho. Falou, vou dar uma filmada. Né, RG? Vocês já estiveram no navio do Energia na Vega? Não, a gente não conseguiu. Ah, não? Não dava certo com a data, mas agora no resort a gente tá lá. Boa, vai ser muito legal. Primeira vez. Vai levar manda uma moela já, RG. Você quer um cartãozinho, tapa na camurça pro resort? Vai levar, velho. Olha, você que conhece melhor do que ninguém a sua esposa, avisa ela. Vai ter um monte de atividades pras mulheres lá dessa vez. É isso aí. Né? Porque o resort já é fantástico. As mulheres, de uma maneira geral, adoram o resort. Até é um spa muito bonito. É. Chegando lá, já faz reserva, viu? Já vai reserva, porque a mulherada cai direto lá no. Ah, lá no eu vou estado. Só ficar na resenha ali com o RG, ficar zoando o mano, porque. Zoar o corintiano é sempre divertido, né? É sempre legal. Não tem moral pra zoar ninguém, não, o prego. Vamos aproveitar que você tá aqui, ganhou a promoção. Vamos fazer uma promoção hoje de novo, Bá? Bora. O primeiro que fechar o resort do estádio hoje lá na Lotus Travel. A partir de agora, no 28964665. 28964665. Vai ganhar o direito de ser estreio no Ninho, como está acontecendo aqui com o Marangão. A galera curte, velho. É, a galera curte. Então aproveita, faz agora. Você fez em 6 vezes, cheque, cartão? Não, eu fiz o cartão, fiz ali parcelado, falei com o Paulo de tranquilo. É uma emoção grande, porque eu tava ligando, os caras também estavam ligando. É. O cara falou, não tem que tirar a foto, aquela coisa toda. Eu mandei a foto, parei o carro. Falei, ô, prego, recebeu aí? Ô, recebi. Tá? Aí foi, funcionou bem e tal, foi legal. Boa, legal. Marangão, isso aí. E que mais você quer lá? Por exemplo, só a resenha, só pra estar junto? Não, na verdade, eu sou ouvinte do programa há 13 anos, né? Então eu lembro dos momentos aí bem legais do programa. Conhecer vocês, pra mim, já é bem gratificante. Mas então, olha, vão ter muitas atividades. Claro. Você gosta de um baralho? Gosto de um baralho, cassineira. A cassineira vai estar lá. Um pouco eu tentei me inscrever, mas não consegui. Eu tomei um susto agora. Não, Benjamin, não, isso aqui não é comigo, não. Você gosta de um baralho? Não, aqui não. Você vai ter, olha, no sábado à noite. Eu sou paciente do Knobel, não gosto. Putz, você é paciente do Marcos Knobel? Opa, é do Joel. Ele João tá... Murachovski, ele cura meu ombro. Os dois são meus amigos. O Joel, coisa de criança. Agora o João Murachovski me operou e o Marcos Knobel é meu médico há 10 anos. O Marcos Knobel, ele tá na Polônia de férias. Não sei, tava na Bolívia, vindo do São Paulo, acreditou, né? Os caras passaram. Mas é verdade, ele tá na Polônia, ele foi lá ver vocês um vocês querem negócio. Sair depois? É. Não. Você tá bem de médico, os dois, hein? Os dois são bons, os dois são bons. São bons. Olha, o cara tem bom gosto pra médico. Agora mas você faz como o Benja? Você conquistou o Benja. Hoje até o hino do Palmeiras ele canta pra você. Mas ia xingar, né? Detonar o cara, velho. Aí já mudou de ideia. O Benja tem um cartão pré-pago pra médico. Rapaz. Olha o cara, baita cara, velho. Consulta pré-paga. Olha, no sábado à noite do resort... Como é o nome dele? Barangão. A cassineira. Marangão. Marcos Marangão. Na sexta noite, Barra. Foi do Marangão? É. É primo mesmo. É só que ele, na verdade, o pai dele é primo do meu pai, né? E por que ele é Marangon e você é Marangão? Na verdade, o Marangão é errado. O Marangon com N é que é certo. Aí quando o pessoal chegou da Itália, a família italiana, os caras registraram que nem aconteceu com a família do Domênico. Os caras se registraram meio errado, coisa toda e tal, e aí os caras registraram com Gão. Mas o certo é o N. Então ele jogou na época do Palmeiras, eu fui lá. Era você, Domênico Gago. O Edu é um cara fora. Você fala com ele bastante? Não muito, mas quando ele foi lá pro Japão, ele voltou. E aí ele fez a vida dele lá e tudo mais. O Edu saiu da Moca. O Edu tá morando em Alphaville. Ele mora em Alphaville. Faz tempo. Pô, o Edu é um baita cara. Baita cara. Eu brincava e falava assim: é um meia mais ou menos, né? Falava assim: é um meia mais ou menos. Falava, pô, você nunca jogou bola, Marcão? Eu era goleiro quando era magrinho, né? As histórias do Edu são as melhores, mas tudo termina em porrada, meu. Você não tá batendo nervoso. Lá em Portugal. Quer fiozinho desencapado também? O Edu é demais. Total. É da família dos Barcos? Eu vou trazer o Edu. Total. Vou trazer o Edu total. Aqui. Total. Mas o pai dele é assim já também, né? Imagina que o pai dele já jogou lá no, na Juventus, aquela história do Parque Antártica com o meu avô. Esse o cara quebrava um rádio e tudo mais. Você tem que vir fazer um programa amanhã também. Ah, que esse cara tem de história. Cara, você conquistou o Benjamin. Mas é um meio caráter, né? É um meio caráter. Meio? É um meio. Existem pessoas de bom caráter, de mau caráter e sem caráter. O Benja é sem caráter. O cara tem conteúdo. Esse é meio caráter. E o Marangão, você que é primo do Marangão. E o Edu, cara, é um cara de personalidade forte e não pipoca. Um dia lá na Fox, ele tava lá, aí se arrependeu depois. Ele falou que ele queria ficar com o Valdívia, falar com o Valdívia só. É, 3 minutos. É, eu não puxei pra família nesse ponto, não. Caramba, puxei pra família nesse ponto, não. Aí é complicado. Mas ele é gente boa, e ele jogou muito tempo no Palmeiras. Conta mais de você, da tua vida. Ah, Benjamin, vai pro Deixa inferno, o cara, deixa, pô. Deixa o cara você. Pô, o cara tem conteúdo, velho. Então, ele jogou muito tempo, né? Pô, ele jogou no Santos depois, quer dizer, ninguém é perfeito. Aliás, hoje aqui tem a maioria do torcedor do Santos tá aqui hoje, né? Que então, que é? Eu tô brincando com o teu amigo Fabinho, que só tem um aqui hoje. Que é? Hoje no programa só tem um aqui. Hoje no programa tem dois Santistas aqui. Você tá confiando no meio caráter ali? Você acha que você vai se criar em cima dele? O Quintino na pessoa jurídica. Você é sem caráter, Benja. É que o Quintino na pessoa física é São Paulo doente. Liga lá pros caras lá, liga lá pro André Luiz, pro Pavão. Os caras vão te falar quem é o Ademir Quintino. Eram meus companheiros na base. E era legal, né? Sabe que eu era molequinho lá, eu era mais novo, e aí o Edu, quando jogava no Palmeiras, era legal entrar no vestiário, aquela coisa. Pô, pra gente que é molecada. Você era novinho, queria manjar. Né? Gostava de um vestiário. Manjar. Gostava de um vestiário. É igual Pipo, é só da linha que sobremesa ele gosta. O Mandiara e Piroca. Que sobremosa, que é isso? Mandiara e Piroca. Mandiara. Ô, Sombra. Mandiara de coco? Mandiara de coco. Sombra, rapidinho. Oi, serviço diga, de utilidade Quintino. Pública. E o Quintino gosta de um... Sabe que sobremesa o Quintino gosta? Olha o que você vai falar. Ah, ele fala aquele sorvete que tem sorvete com bolo de chocolate e pinto gatô. Isso! Ó, serviço de utilidade pública. O Twitter do São Paulo me informa que o Rafael Arada diz que o São Paulo pediu a estação Butantã do metrô ficará aberta até a 1 da manhã. Opa! Mas confirma, e peraí, confirma com o seu Bento que ele falou que o Michel Bastos está escalado. Porque tem lugar aí dando Wesley escalado no lugar do Michel Bastos. É, não tá sei onde o seu Bento tirou isso a aí. A informação que eu tinha era que jogaria o Wesley. Mas desde a tarde estava falando em Wesley. É porque o Bastos ia fazer ainda no vestiário o último teste. Mas, ô Sombra, só com relação ainda ao metrô, não adianta nada uma estação ficar aberta até a 1 da manhã, é verdade, sendo que as baldeações você não consegue fazer. É, né? Aí depois não faz. Aí fica tudo na Sé parado. Você fica andando no metrô e não tem quando sair. Não, você até sai, mas trem, né? É meio expressão o negócio. É. Não tem como fazer baldeações pro trem, é ridículo. Então, olha, dá, né? Repassando a informação aí do Ademir Quintino, então o metrô Butantã até 1 hora da manhã, do Twitter do São Paulo. Então, melhor isso que nada também, né? É melhor isso do que... Vai ajudar, tem aquele que já ajuda. Só isso já resolve. É, vai ajudar algumas só pessoas. Isso já resolve. Mas o Marangão, vai ser um prazer tê-lo lá no resort do estádio. Obrigado. Ó, você vai curtir o estádio ao vivo de lá, das 5h30 às 8 da noite. Aí a gente, na mesma noite, vamos fazer o stand-up do Rudy Landucci. Boa, na sexta? Na sexta, dessa vez. Na sexta. No sábado, a cassineira. No domingo, à tarde, depois do almoço, o bingo do estádio 97. Boa. E vamos ter o torneio de bingo society. É legal, hein? Vai ser no domingo. Domingo? Vai ser no domingo. E aí, se você gostar de correr de um autorama, vai ter autorama do Esmaticar Brasil. Pô, quem lembrar daqueles motor, uma bucha, lembra aqueles, uma bucha que a gente envenenava, botava um fiozinho a mais, o carro andava pra caramba na sebe ali. Era os Mura. É, os Mura. Os Muragrim. Muragrim. Não era? Os Mabush. Tinha os Mura Red, que era aquele vermelho que você montava em cima do... Era aquela cansambinha de gelatina, parecia gelatina, que você montava. E na sebe ali na Avenida Santo Amaro. Pô, que eu moro no modo Boa Vista ali, né? Muito bom, então, né, cara? Isso aí. Muito legal. Eu andava ali perto da Estação Santa Cruz, atrás do Arque, tinha uma pista de autorama ali. Ah, sim, tem ainda. Eu andava acho lá. Acho que tem ainda, esqueci ainda o nome. Ainda existe aquele... Tem. Não tem. É na Luef Green, não, né? Era na Rua Santa Cruz, não é? A Rua Santa Cruz, a Rua do Fora, no Rua de onde? É lá mesmo que tem a pista do Júri, ali, do lado do Júri. Eu lembro que era perto do Arque. Esqueci o nome, cara. É. Não lembro o nome. Tinha uma pista legal. A Santa Amara era grande. Era grande, só mandava com um motor diferente. Santa Amara era até parou. Posso falar um negócio pra você? Espetacular vossa pessoa. Oh, muito obrigado. De novo? Pô, mas dá uma olhada, tudo que ele fala. Agora eu vou falar uma coisa que você gosta muito. Poderoso Chefão. Olha, olha que eu falo uma coisa chamada Doni Brasco, pouca gente vai saber o que é. Aqui. Louco. Perdeu, hein? Doni Brasco, perdeu, pouca gente vai saber. Perdeu o Patino. Perdeu com o Benjamin. Desafio no Bronx. Desafio no Bronx? Era uma vez na América. Desafio no Bronx? Carlitos Way. Carlitos Way. Doni Brasco, from the Bronx. Qual é o nome da sua esposa? Carla. Carla perdeu com o Benjamin. Carla, esquece, hein? Não, olha, esquece, eu vou falar uma coisa. Cara, Dona Carla, pintou um clima entre o Benjamin e o seu esposo. Não, com todo respeito, Sombra, mas os filmes de máfia, assim, eles são um ensinamento na vida jurídica. Eu como advogado, são ensinamentos. Fala pra assim, esses era uma vez na América. O dois foi um, dois e três. Era uma vez na América, o Marangão. Era uma vez na América, é um clássico. Com totalmente. Robert De Niro. Totalmente. Espetacular aquele James filme. Woods. James Woods. Sensacional. Que é um filho da mãe do filme. Isso vai longe, velho. Doni Brasco, que você falou, o Al Pacino é um mafioso. É um. tal. Doni Brasco, frustrado. Ele faz um... Dia dos Namorados é só dia 12 de junho, gente. Agora você falou... mas tá chegando, velho. Você falou Carlitos Way. Vai ser no resort, hein? O resort. O resort que vai ser dia 10... Vai acontecer dia 10, 11 e 12. Dia 12 de junho, Dia dos Namorados. Sim. E a gente já... Tem quarto duplo lá. A gente já bolou um esquema, cara. Você e o Benjamin... Quarto Benjamin duplo. Vão poder jantar... É. Só vocês... Carla, topa um quarto duplo? Porque, olha... Pede uma cama de casal só pros dois. Pode falar. Tá complicado aqui. É que vocês verem, vocês estão nessa fase de adolescência. Nós estamos na fase de adolescência. Eu vi agora no grupo do WhatsApp, você falou pro Moto. Então, vocês estão com 15 anos de idade. Eu vi lá. Não, você tem uma ideia mesmo, que é divertido, assim, além de eu gostar dos filmes de máfia, Domênico, assim, minha esposa sabe todos. E o pior é que eu já falo a fala antes dos caras. Isso é sensacional. Agora vocês decoraram. Eu também. Don Corleone, give me the justice. Pintou um clima. Mas pra você, quem é o verdadeiro Don Corleone? O Michael ou o Vito? Não, o Vito. Tanto que se eu tiver um filho agora, a gente tá tentando, não preciso de ajuda antes que vocês zoem. Dessa altura do campeonato, velho. Antes que vocês zoem, eu não sei. Eu gosto de tudo que você gosta, velho. Se vier mulher. Se vier mulher. Vai que. Vai que. Gente, não, peraí, sombra, dá um tempo. Deixa eu mandar pra você, Marangão. Ô, Marangão. Essa é uma pergunta complicada. Quem é o verdadeiro Dom? Porque o Michael, ele fez aquilo virar um império. Ele continuou com a família. Ele fez a parte mais difícil. E era frio, calculista. Ele mandou matar o Fredo. Mas eu gosto mais Fredo, do Sony, viu? E o Sombra, eu não acredito, Sombra. Eu não acredito. Você com essa passividade toda. Eu não acredito. Não, mas é que eu sei que as pessoas gostam. Gosta do quê? Desse namoro? Poderoso Chefão. Agora, outra pergunta interessante pra você, Marangão. O namoro não. Qual é o melhor pra você? O 1, o 2 ou o 3? Eu acho que o 1 é o melhor, mas o 2 é o clássico. Vou falar mais, hein, Beja. Quando eu casei, a minha esposa tá aqui, entrei no Mosteiro de São Bento, tocando o Poderoso Chefão. Mando aqui o vídeo pra vocês. Isso é do 3. Lá bruxa lá, terra, só de três. Isso não toca na Sicília, em Corleone. Que é uma viagem que a gente tentou fazer, já não conseguiu, porque não tinha passagem. Dá vontade de chorar. Lá no bar do Vitella. Vamos lá no bar do Vitella, é isso aí. Olha, isso é sensacional. Isso é no 3, que é triste. Segundo, no 2. Não, isso aqui é no 3. Ah, não, esse é no 3. Esse é no 3. O 2 é a Polônia, quando ele vai pra Sicília e casa com aquela menina que chama Polônia. E o guarda-costa dele é traíra e explode o carro, só que tá, era pra estar ele e tá ela. Agora, ó. Nossa, isso é um clássico. Isso é um clássico. O maior filme da história, do cinema. Ah, tanto é que foi eleito aí na bolsa de filmes. Ó, agora, aumenta aí, DJ. Agora é demais. Filme do século. Aqui no Palmeiras, campeão do século. É nóis sempre. Vocês não fazem lá no resort uma mesa redonda sobre o Poderoso Chefão? Você fuma charuto? Olha, eu não fumo, mas assim, eu acompanho. Mas eu vou falar uma coisa, hein? Até aceita, né? O Ben já gosta de um charuto, mas é proibido. Não, senhor. Ah, bom, Não fumo charuto proibido. Charuto proibido. Não, charuto, cubano, coipa. Ô, pra falar de Poderoso Chefão, olha agora, aumenta aí. Agora, peraí. Agora. Essa música é pra cortar o charuto. Vocês estão de brincadeira. Isso é brincadeira? Não, isso é maravilhoso. Oh, maravilhoso aonde, porra? E você percebe aí que é o seguinte... Aí ele fala que as coisas não é boa, essa é boa. Eu não tô conseguindo entender o meu velho. E um detalhe, né? O Cannoli, que é aquele doce italiano... O Cannoli no Poderoso Chefão, ele tem uma importância. O Poderoso Chefão, quando você assiste... Ele tá acessando o site, tá passando ali. O Poderoso Chefão, quando você assiste 500 vezes que nem eu, você começa a reparar em detalhes. Em 2 assassinatos, o cara tá com o Cannoli. É. Quando ele manda matar lá o motorista na estrada, ele tá com uma caixa de Cannoli. E no 3... Também. Ele mata o padrinho da Constanza, a caixa de Cannoli pra ele. Ele come e tá envenenado. Ele mata o padrinho da Constanza, que é a irmã do Marcos. Olha, tá legal. E Scarface? The World is yours. Daqui a pouco a gente o celular depois. Daqui a pouco a gente continua com o Cinema 97. Agora de volta pro estádio. Cinema não, Dom Corleone. Não, cinema, já entrar o Scarface. Mas aí é Al Pacino, o Robert De Niro e o Marlon Brando, tudo é bom. Ah, então. Chato, esses filmes velhos aí, mano. Cheirando mofo. Você vai falar, vamos falar de Game of Thrones, cara. Legal é Frozen, que aquele humano foi ver. Não é Frozen não, mas, velho, esse monte de filmes filhas gostaram, velho, viu? Você não fala mal de Frozen, não. Ô, mano, quando você tava na Austrália, o que você assistia, mano? Quando eu lembro na Austrália. Ele assistia Peppa e Peixonal. O cinema gosta. O cinema com tantos efeitos especiais, com tantos atores, nem dois. ficar lembrando aí. Ai, o poderoso chefão, tudo bem, teve a sua graça em determinado momento. Olha, sabe? Tá chegando o cara mal encarado aqui, velho. Que porra é essa, meu? É, vieram pegar você. Você não falou de poderoso chefão aí, ó. Olha, esse filme cheira mofo. Ó, é isso aí. Então é isso aí. Marangão, sinta-se à vontade, mais à vontade ainda, porque acho que o Benja já te deixou extremamente à vontade aqui no programa. Obrigado. Você hoje é o nosso estranho Nininho, torcedor do Palmeiras, que vai estar com a gente no resort do Estádio 97. Faça você também a sua reserva do resort e tenha um papo com tudo. Você quer ter um papo de poderoso chefão com o Benjamin? Olha aí a dica, cara. Chega lá, encosta nele. Ele adora. Ele adora. É a única coisa que ele gosta, Sombra. Não é verdade? Ah. Nossa, eu posso ficar horas falando com o poderoso chefão. Horas. Então, mas fica fora do ar. Quem é? Sabe que tem dois caras? É porque você não tem conteúdo, mano. Não, chato, velho. Você é vazio. De velho. Sabe, tem dois caras. Troca que... ideia fora do ar, velho. Os ouvintes não precisam saber disso. Tem dois caras, ô Marangão. Tá. É, legal é você falando de Jorge Matheus aí. Matheus muito mais Jorge. Sucesso do que Poderoso Chefão. É verdade. É. O mundo inteiro reconhece o Jorge Matheus e não sabe quem é o Don Corleone, nem o... Gosta tanto de máfia, criticava Marangão, aqui. Ô Marangão, ô Marangão. Sabe, tem dois caras. É. Um, eu falo mais, o outro nem tanto. Mas o Ronaldo Fenômeno é viciado em Poderoso Chefão. E o Alex, nossa, do Palmeiras, do Fenerbahçe, viciado. Inclusive, o gato que o Alex tinha em Istambul chamava Corleone. Ah, tá bom. Não, eu achei que ele chamava cobertura pelo gol que ele fez no São Paulo, né? Hã? Isso é legal. Achei que ele chamava cobertura pelo gol que ele fez no São Paulo. E uma vez que eu entrevistei o Ronaldo, ele colocou o bonequinho do Don Corleone na entrevista. Muito bom também. Olha, tem uns personagens em casa lá, vamos mandar uma foto pra vocês. Atenção, só retificando uma informação, viu, Quintino, que o Twitter de São Paulo emitiu uma informação errada. Não, o Quintino errada. Deve ter não, falado. Não. Eu vou mostrar, vou esfregar no seu rosto. Eu vou esfregar o taco no teu rosto, você gosta. Eu recebi informação do Departamento de Comunicação de São Paulo, não. Realmente a estação fica aberta até 12:30. Então esqueçam. O trem até 1:00. É, então estação Butantã até 12:30 e o trem vai até 1:00. Ah, então nossa. Pelo menos vai dar pra fazer a baldeação. Então, valeu aí o pessoal do Departamento de Comunicação do Tricolor, sempre ouvindo esse pessoal do Comunicação, azar, tá sempre ouvindo isso. Azar de quem não pegar aquela, o metrô, né? Aquela escada rolante, que é pra falar a verdade, é uma esteira rolante que tem aeroporto pra facilitar. Bom, já que o metrô não chega até lá... Do Morumbi até o metrô. É que primeiro a gente vai esperar o trem bala, isso, lembra? É, aquele papo lá morreu, né, velho? Ia passar ao lado do... E você? O que você tá achando da semana? A minha tá ótima. Ou melhor, está irresistível. Com a semana irresistível Pizza Hut, a cada semana 50% de desconto num sabor de pizza grande ou super fatia. É isso mesmo. 50% de desconto na pizza grande ou super fatia. Não é brincadeira. 50% de desconto nas deliciosas pizzas da Pizza Hut. Uma semana tão irresistível que você não vai parar de repetir como eu. É muito barato, muito gostoso e muito Hut. Dessa vez, o sabor é pepperoni. É só ficar atento e ver as lojas participantes pelo site pizzahut.com.br/SP. Que tal aproveitar agora mesmo? Acesse o site, descubra a loja participante mais próxima de você e aproveite. E para fechar, vou repetir mais uma vez. Semana Irresistível Pizza Hut. 50% de desconto na pizza grande e super fatia. Só a Pizza Hut é Pizza Hut. Ô Sombra, tô ligado que você tem uma baita novidade hoje pra contar pra gente. Você já pode adiantar? Você nasceu de 5 meses, né, mano? Vai esperar um pouquinho, igual todo mundo. A única coisa que eu posso falar por enquanto é que eu descobri uma maneira de proteger seu celular e você ainda concorrer a 100 mil reais. Pô, aí sim. Aguardem. É, vamos aos ouvintes. Calma. Vamos aos ouvintes. Oferecimento de Chevrolet Cobalt. Passe na rede Chevrolet e conheça o novo Cobalt. Aproveite. Recubriplast, máxima proteção para toda a sua casa. Também oferecimento da Esser, construindo com valor. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. HDI Seguros, é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Vamos lá, então vamos primeiro ouvinte no ar, 3284-7097. Olha, aqui estão os churros, pra vocês os churros. Aqui estão os churros, pra todo mundo os churros. Ih, porra, caiu. Churros. É churros, alô. Agora vai, Dodô, a outra caiu. Tá bom. Alô. Alô. Quem fala? Marcos. Ô, Marco, tudo bem? Tudo bom? É Marco ou Marcos? Hein? Alô? É Marco ou Marcos? É Marcos com S. Tá bom. Marcos do quê? Marcos de Souza Albuquerque. Souza Albuquerque. Quantos anos, hein, Marcos? 26. 2.6 hoje, RG. Com pão de mel, hein, que o estranho trouxe. Pão demais. E gostoso. Pão demais. Essa foi a única falha. Não tem enxugos, mas tem pão de mel. Não tem nada pior que pão de mel. Foi o único. Tá maluco. Pão de mel não dá pra comer. Aqui não dá o cara. Foi a única falha. Pra ter trazido canole. Que canole? Vai, vai. Domênico. Canole. O que é isso? Mais coisa, ah, mais coisa. Tá louco também. É bom demais, velho. Tá tudo o cara reclama. Ah, tudo esse desgraçado ruim, reclama, porra. Pô, ninguém traz um negócio legal. Pra trazer essas coisas. Isso é ruim. Isso é ruim. Pô, mas escroto não come. Que cato que esse cara comeu hoje? Mas não é possível. Não é isso. Não é que ele não comeu, né, RG? Não é isso. Não é isso. Eu não tô de mau humor. Chocolate. Pô, criatividade. Traz um negócio legal, cara. Legal. Isso é legal pra caramba. Ó, o time. Vai. Vamos mandar o teu nome lá. Que é isso aí? Que bagunça isso aqui? Ah, são os ouvintes. Tá passando na frente de todo mundo aí? O Regê tá pra responder a idade do cara, você já vai atropelando tudo, porra. A Benjamin não respeita nada. Você não tá respeitando mais nada, não é? Bilhão, porque você fala de poder do Jantão, você se entusiasmou. Um bilhão. Vai poder perder a idade do rapaz RG, aqui, porra. Um bilhão de desculpas, o meu fone tinha caído aqui. O que tá acontecendo? Não, mãe, o que tá acontecendo? Seja humilde. O que tá acontecendo? Meu fone caiu, eu não te ouvi. Ah, tudo bem, já entendi. Então pronto. O que tá acontecendo com você hoje? Você tá exaltado, cara. Não tô, cara. Ô, mano, você tá maluco? Ô, mano, você acha que isso se deve. Eu tô quieto, os caras reclamam que eu tô quieto. Só falo, deixa eu falo um pouco. Você acha que essa agitação toda se deve ao fato. Tensão pra jogo. Não. De repente, de uma expectativa desse indivíduo poder levar a tocha? Pode ser, RG. Pode ser? É que eu acho que ia apagar por causa do nariz. Você gostaria de levar a tocha? Você vai levar a tocha? Não, eu não. Você vai levar a tocha? O Benjamin vai levar a tocha. Mas o RG... Quem vai levar a tocha é o Marcelo D2. O RG, esse tipo de comportamento, às vezes, agitado, pode ser talvez pelo fato dele ter comido alguma coisa ou não comido alguma coisa. É. O que eu vou fazer? Eu vou sair 10 minutos, eu vou até a Paulista. Isso. Vai lá falar de Paraná do Chefão com aqueles caras. Só pergunta o bairro aí. Traz umas coxinhas de catupiry. Isso. Pergunta o bairro. Bairro. O bairro é Lausanne e Paulista. Ah, Zona Norte, querida. Aí sim. Ô, Marco, você acha que o Ben já tá meio alterado hoje? Eu não tô. Olha, eu acho que ele tá bem alterado. Tá, hoje ele... não pode ouvir falar desse poderoso chefão, de Iron Man, essas coisas, que ele fica maluco. É, ele fica todo molhadinho, excitado. Eu tô alterado, eu vou te falar. Fica molhado. Olha, tem pessoas que gostam de videogame, tem pessoas que gostam de certas coisas. Eu adoro Iron Maiden e Poderoso Chefão. Mas as pessoas são comedidas, Benjamin. Não precisa... Porra. Você fala de Don Corleone, você fica úmido. Não precisa ficar molhado, Vem um ouvinte aqui. E não precisa extrapolar. Que é a prioridade. Você daria pro Don Corleone? Ah, lógico que daria. Qualquer um. O sonho do Benjamin é ser aquele gato que fica na perna esquerda do cara, velho. Impossível, velho. Impossível. Você me fez uma pergunta que eu nunca tinha pensado. Você daria? A pergunta é essa. Isso sim, eu só tô vendo se é pro Michael ou pro Vitor. Aquele boneco de gesso que eu te dei é do quê? Aquele é o Michael. Aquele é o Vitor. Tá feia a coisa. Não mentindo. Não, mas não é. Ele nunca me enganou. Falando pra você, velho. Ele assumiu. Presta atenção. Quando vem um estranho aqui no ninho... Várias vezes você se reclama que vem aqui, ah, o cara não fala, o cara fica aí quietinho. Aí vem um cara inteligente, pós-graduado, MBA. Mas você não deixou o cara falar, velho? Eu não deixei você falar, Maranhão. Obrigado, o cara falou 5 minutos e você 30. Maranhão, eu não deixei você falar? Deixou falar, sim. Claro, deixou falar. Perdeu. Eu vou me abster agora, tá bom. Não, mas aí vocês falam por WhatsApp. Ah, magoou, ficou magoadinho? Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum, por favor. Bora, prossiga. Domênico, prossiga. Ele é corintiano. É corintiano, já falou. Já terminou então? Vai, mano. Assume essa porra aí, mano. Ô, amigo. Falei. É nóis. Com relação ao time do Corinthians agora pro Campeonato Brasileiro, ainda existe a expectativa do Corinthians perder alguns jogadores. Por exemplo, o Elias é um. O Romero pode ser que peça pra sair também pelo fato dele entender que tá jogando bem e não ter tantas oportunidades assim, apesar de no jogo de sábado contra o Grêmio. A chance dele ser titular é muito grande, porque o Tite tem treinado com ele no ataque e possivelmente ele começa a partida. Mas o Corinthians ele tem algumas pendências aí, alguns jogadores que podem deixar o clube novamente, principalmente com relação à janela chinesa. Preocupa, cara? Ah, meu, eu acho que preocupa mais ou menos, né? O Elias já tá fazendo hora extra no time já, eu acho. O Elias? Tá fazendo muito corpo mole no jogo, não tá aparecendo mais em partida nenhuma. Mas eu acho que dá jeito ainda esse time. O time tá bom, não tem nenhum time brasileiro que seja melhor que ele, assim que você fale, nossa, tá muito melhor que o Corinthians. Então, cara, porque na última janela, houve a possibilidade de alguns jogadores deixarem o clube, inclusive o Cássio também foi um. E o Cássio que renovou com o Corinthians até 2019, mas o fato dele ter renovado não quer dizer que não saia. Você só aumenta, talvez, o valor de uma multa contratual. Com relação ao Fagner, é um jogador também aí que se destacou, é um jogador aí que vai ter a sua chance na seleção brasileira também, e pode ser que pinte uma proposta. Eu vejo com um ar de preocupação, viu, cara, essa situação do Corinthians. Porque por mais que o Corinthians tenha trazido alguns jogadores aí, trouxe o Giovanni Augusto, o Corinthians trouxe o Guilherme, o Corinthians trouxe o André. Alan Mineiro também. O Corinthians trouxe o Alan Mineiro, o Corinthians acabou trazendo alguns outros. O Mineiro é bom. O Balbuena é um cara que eu acho que encaixou legal ali na zaga do Corinthians. Ele vai ter a chance dele agora também com o doping do Iago. Mas desses jogadores todos que o Corinthians trouxe, eu não acho que... Vai, com exceção do Giovanni Augusto, que realmente jogou bem o Campeonato Paulista, mas os outros, Guilherme, André... André Balada é bom também. Sabe, porra, cara, acho que ficou bem abaixo do que eu esperava. Por mais que eles tenham que ter um tempo de entrosamento também, pra entender a ideologia do Tite, a filosofia de trabalho que o Tite quer implantar no time e tudo mais, concordo, tem que dar um tempo, não tô sendo aqui imediatista. Mas, porra, num jogo de Libertadores, que o Corinthians tinha todas as chances de passar pelo Nacional, poderia estar jogando agora novamente nesse meio de semana. Pô, foi frustrante, cara, foi frustrante. Ou não? O que foi feio no jogo foi o jogo no Uruguai, né? O jogo aqui, foi, por mais que tenha sido feio, mas que ele perdeu tudo, a chance foi lá. Que tentou se defender o jogo inteiro. Podia ser feito um gol lá, o time do Nacional não era muito melhor que o nosso. Não, até entendo como você. O Corinthians, ele jogou mal no Uruguai. Jogou mal. O Corinthians, ele não pode ter essa postura tão, mas, mano, tão covarde fora de casa. Você falou que o Tite faz milagre? Mas é que tá, velho. Não fez? Ai, ai, ai. O Tite, de fato, ele faz. E por que que não fez, guarda? No primeiro jogo contra o Nacional, recapitulando aqui o raciocínio, no primeiro jogo, o Corinthians, ele teve a chance ali, tá certo, de ser um pouco mais ousado. Não foi. Não foi. O time como o Corinthians, ele precisa jogar atacando o adversário também. Só que, trazendo 0-0 pro Brasil, assim como o Atlético Mineiro também fez com o Racing, cara, na boa, a obrigação era toda do Corinthians, sabe? Arena inflamada, o estádio lotado, o time do Corinthians aí, tudo bem, tomou o gol logo cedo, mas num contra-ataque empatou o jogo. Aí o jogo todo era todo do Corinthians, o psicológico tá todo a favor do Corinthians. O Corinthians, ele novamente murchou no jogo e não se impôs dentro de casa. Isso me preocupa, cara, isso me preocupa porque o Campeonato Brasileiro é um campeonato muito longo. Por mais que o Corinthians tenha um bom aproveitamento dentro de casa, o aproveitamento acho que gira em torno de 82%, mas fora de casa, o Corinthians, ele não pode jogar dessa maneira apática como jogou. Isso eu concordo contigo. Nisso eu tô 100% junto contigo. Mas, ô, amigão. Diga lá. Com relação à escalação que o Tite vai utilizar aí pro primeiro jogo do Brasileirão aí contra o Grêmio. O Tite, ele promoveu 3 substituições. O Iago vai ter que entrar na zaga, o Balbuena vai entrar na zaga no lugar do Iago. Foi pego no doping aí. Pra nossa infelicidade. Porque esse negócio de doping então é uma porcaria, velho. O cara é atleta, mano. Tem que fazer uso de substância. De novo, de novo não, hein? Aliás, ontem você tava fazendo uma defesa de que o Breno deveria, durante um tempo aí... Dopar. Pra ganhar massa muscular. Você concordou comigo por WhatsApp? Eu não concordei porra nenhuma. E o que eu recebi de e-mail? De nego falando assim, meu, é escabroso. Escabroso não, é que eu não sou hipócrita. Irresponsável. Eu não sou hipócrita. Peraí, você põe razão. É irresponsável. Irresponsável não, é que vocês são hipócritas e são quadradinhos. Tá certo? Eu não, eu vejo ponto futuro. Vocês põem gasolina aditivada no seu carro. O atleta não pode aditivar o corpo? Vamos pro inferno. Isso é uma máquina, o carro é uma máquina, você tá louco. O corpo do atleta também é uma máquina. Eu não tô competindo com o meu carro. O carro não tem um órgão sexual pra broxar, não tem um rim pra ter que trocar. Ah, você tá louco. Mas sombra, ó, o cara só vai ter problema. Pâncreas. O cara só vai ter problema, mas peraí, no final da vida todo mundo vai ter problema no rim, no pâncreas. Ah, no mas eu acho que vai. Mas não tá competindo, né, cara? Mas tem que acelerar o processo, né? Não, mas é que tá. Vai falar broxar. O cara só vai ter esse tipo de problema depois de 50. Depois de 50, sombra, eu sinceramente não vou mais querer transar, velho. Eu tá zoado, feio. Mais um, hein? Mano, quando eu falo de Don Corleone, ele fala que eu tô... Mais olha um. Olha o festival de bobagem. Mas eu não vou falar nada, 50, eu vou deixar 60, não, 60, ele falar 50, as bobagens dele. Comente fanfarrão, comente fanfarrão. Então, ô Sombra, com depois relação... Depois dos 50, o senhor não quer mais ter relação sexual? Não, 60, não, 60. Não, 50, não, 50. O senhor falou 50. Eu revejo meu conceito, então 55. Nem vai usar o órgão reprodutor pra urinar. Eu falou aqui. Sim, com 55. Porque depois de 55, Sombra, eu não vou mais ter saco pra treinar. Tá certo? Eu não vou mais ter esse pique de treinar. Então eu vou estar um velho zoado. Então, sabe? Você vai estar um velho zoado? Pô, com 55 eu vou estar um velho zoado. Vai hoje começar a sentar cedo, hein? Com 55. Hoje eu tô filé, mano. Mas com 55 eu não quero saber de nada. Não, mano. Vai começar a sentar cedo. Olha. Mas então, Sombra, analisa. Olha, o Domênico tá com quanto, Domênico? Eu vou fazer 50 ali. Vai fazer 50. Você acha que ele tá ficando um velho zoado? Deixa eu ver. Tem que entrar isso, no crossfit mano. Ainda que isso, mano. Tá precisando entrar no crossfit. Que crossfit? O dia que vai você chegar. Vai empurrar um pneu de caminhão. Ô, cidadão, o dia que você tiver a minha idade e as histórias que eu tenho pra contar, você fica feliz, ó. Para então, mas você tem história pra contar que você tinha 20, Domingo. Mas 55 ainda... você não vai ter nada. Mas tem muita lenha pra queimar aqui, filho. Ah, você tem conversa, nada. Vai, e azulzinho agora, cara? Não, mas é que se tá. Se tiver, vai. Se não tiver, não vai. Vamos que vamos, filho. Mas sabe. Pronto, também. É, recapitulando o assunto. É que o Domingo gosta de procriar, diferente. que eu falei aqui com relação ao Breno, Sombra, eu não tô falando aqui pra... Eu não sou, porque tem gente que deturpa o que eu digo. O Benjamin é um deles. Eu não sou a favor da legalização do doping. Não. Eu sou a favor da descriminalização, o que é diferente. É diferente. Porque você descriminalizando, o cara vai fazer o acompanhamento médico, velho. Não é assim, na orelhada, vou na padaria, vou comprar um negócio, vou tomar. Tá errado. É. Tem que ser com acompanhamento médico. O cara é atleta, tem que fazer isso. Eu sou a favor. Mas respeito quem pensa o contrário. Ô, corintianos, quer falar mais alguma coisa? Ô, pô, queria falar, né? O mano não parou, pô. Lógico, o Sombra fica provocando aqui, mano. Fala é da escola direito. Do Benja, ele. Você também é aquele humano? Depois de 50, não quer mais nada? 55. Não, tem que usar até tá vivo, né? Enquanto estiver vivo, usa. Com certeza, né? Aí, RG. Mas o Quintino, ele falou outra coisa. Mas essa o mano falou. Ver. 55 parou. Não, falou 50. Não, 55. Vamos voltar. 55. Não vem brincar de Valdir Maranhão aqui. Vale a decisão primeira. O que ele mandou? Também acho. 50 anos e não quer mais separar. Prescreveu, prescreveu. 55. 55 eu paro. Cara, tem que usar tudo que tem, velho. Entendeu? Se parou de um lado, enquanto tiver dedo, enquanto tiver língua, vai, velho. Pô, que para, isso, Benjamin. Mas é verdade. Eu não quis ser tão sensual quanto o RG. Pô, velho. O RG é escrachou o verbo, velho. Sem hipocrisia. Vai ficar livrou aí, a fantasia toda. Chega em 50, eu paro. Por que você tá louco? Não, 55. Para. Olha o RG. Para, 55, aposenta o molinete, mano. RG, tem aqui, olha, aqui no canto da tela tem um númerozinho 18 em preto. Tem que tomar cuidado com o que fala essa hora. Mas tem 18, tá dentro do 18. Aliás... 18 lá acima de 18. Não, aliás, esquece o 18, hein? Pô, 15, 16, 17... Mesmo, é? Tá. 18 já foi. A humanidade não, tá perdida, assim. Para, meu sobrinho. Deixa eu terminar a pergunta aí que eu tinha feito pra ele e não respondeu. É que eu não sei isso. O Tite, ele colocou aí o Balbuena no lugar do Iago, ele tirou o Luca pra colocar o Romero e ele tirou também o Giovanni Augusto, que tá voltando de lesão, pra colocar o Marquinhos Gabriel. Essas foram as três principais mudanças que o Tite fez na equipe. Você concorda com ele ou você mexeria em mais algumas peças aí do time principal? Tá, eu concordo, até porque o Giovanni Augusto tá voltando de lesão ainda, ninguém sabe o que vai render dele ainda. E eu ainda acho que ele podia tentar colocar o Guilherme no ataque no lugar do André. Centroavante? O Guilherme, ele foi... Sim, o Guilherme sempre assim, jogou na frente. Sempre jogou na frente e, tipo, ele chegou aqui por um maior dinheiro, foi um maior investimento alto e não deram a chance. Tentou colocar ele num lugar que ele não tá acostumado a jogar, não rendeu. O André no ataque não rende também. Então eles poderiam tentar isso aí, né? Então, cara, o Guilherme ele começou assim no Cruzeiro, né? Então. Jogando de centroavante, mas eu acho que hoje, no elenco do Corinthians aí, eu acho que a principal peça que o Corinthians tem pra colocar no lugar do André ali, eu não vejo o Guilherme não, eu acho que talvez o Luciano. O Luciano tava bem ano passado antes da lesão aí, que aí depois ele saiu e entrou o Wagner Love no lugar dele, né? O problema do Luciano é que ele não voltou da lesão ainda, né? Então, cara, mas isso é natural, cara, eu acho que ele só vai readquirir um ritmo de jogo jogando, o jogador é assim. Mas eu acho que o Tite, acredito ainda no potencial dele, por mais que o Tite tenha, talvez aí, ido mal na Libertadores, com relação à formação que ele utilizou, a postura do Corinthians, eu acho que pode ter sido também uma orientação do Tite, mas eu vejo no Tite um grande mérito, cara, ainda acho o melhor treinador do Brasil e acho que o Campeonato Brasileiro aí ele vai arrumar esse time do Coringão, hein? Ah, eu também acho, até porque em todo ponto corrido ele tá jogando bem, né? O problema é só no mata-mata que ele tá caindo. Sim, no pontos corridos o Corinthians é imbatível. Paulista hoje, no Paulista esse ano também. Eliminates da Arena, né? Ah, que isso, pô. Eliminates. Só é eliminado quem chega, Zé Freá. Já saiu o nome da... Já, Neymar White? Eliminates da Arena, pô. Perde todas em casa, em mata-mata. Não, só ganhou da Ponte Preta, parece. 5 em 1,5. Não, você tá equivocado. O Corinthians ganhou do Red Bull, o Corinthians ganhou do Once Caldas ano passado. Você tá equivocado, cidadão. Da Ponte Preta também. Também, ganhou da Ponte. Ah, bom. Clássico. É que perdeu alguns. Perdeu alguns, inclusive. Alguns cinco, né? Não, mas, por exemplo, os dois últimos campeonatos paulistas, o Corinthians ele foi eliminado aí com dois empates. Contra quem, mano? Contra quem? Um foi contra o Porco, tá certo? Eita, mas é nóis, né? É nóis, Domênico. É nóis. E agora nós contra o Dax. Cabeça mesmo. Treme. Decisão de pênaltis não vale? Não, até vale, mas eu acho ridículo você talvez aí colocar, por exemplo, critério de desempate na Libertadores, esse negócio de gol fora. Tudo bem, tá no regulamento, tá assinado, mas é patético. O Corinthians saiu pelo empate. Copa do Brasil perdeu pra quem? Foi? Tu lembra? Não, aí o Corinthians doou. O Corinthians doou o resultado. Ah, doou. Pra focar no Campeonato Brasileiro. Ah, tá. Inclusive, seu time ganhou o quê ano passado? Vocês ganharam o brasileiro? pra dizer. Vocês não ganharam, né? Copa do Brasil vocês ganharam também? Perdemos a final. Ah, beleza então. E? Ah, beleza então. O senhor, mano. Você tá comemorando o quê? Vaga na Libertadores? Não, não, meu time ganhou o brasileiro. Ah, então você soube disso? O senhor, mano. E na Copa do Brasil o que vocês ganharam? Não, mas você acompanhou o Campeonato Brasileiro até o final? A Copa do Brasil vocês. Quem ganhou o Campeonato Brasileiro do ano passado? Jogaram dois jogos só na Copa do Brasil, vocês ganharam a Copa do Brasil? Não, não ganhamos. Agora responde. Eu te respondi a tua. Mas peraí, quantos jogos vocês fizeram na Copa do Brasil? Quem foi o campeão brasileiro? Não, eu respondi a tua pergunta. Quem foi o campeão brasileiro? Você não respondeu. Foi o Corinthians. E na Copa do Brasil, quantos jogos vocês fizeram? Ano passado? O Corinthians nas oitavas pro Santos. Quantos jogos fizeram? Dois contra o Santos, eu lembro. Obrigado. Peraí, o Corinthians ele foi eliminado pro Santos? Foi. Foi. Mas o Corinthians foi uma doce derrota. O Corinthians queria focar. Doce derrota. Olha, eu sou obrigado a concordar com o Beija. Hoje você só falou groselha. O Corinthians focou no Campeonato Brasileiro e venceu. É brincadeira. Inclusive, deixa eu relembrar esse coitado aí, porque o Santos, ele tinha a chance de pegar a quarta vaga no Campeonato Brasileiro, não quis, tá certo? Ah, vou focar na Copa do Brasil. Não, foi incompetente. Abdicou do Campeonato Brasileiro pra tentar focar na Copa do Brasil e levou ferro da porcada, chupa. Mas, mano, isso aí é o Verdão, né? Precisa ter humildade e aprender que, pô, quando perde, perde. Não é porque quis perder. Não, mas quis perder. Não quis entregar. Participou pra quê? Participou pra quê? Porque queria ganhar. Perdeu, perdeu. O Corinthians quis perder. Igual esse ano. Quis sair do Campeonato Paulista pra ficar no Libertadores. Outra coisa que é patética. Quis sair também. O Santos, antes de enfrentar o Corinthians, se eu não me engano, o Santos tinha enfrentado, acho que a Ponte Preta na Copa do Brasil. Foi isso, não foi? Não, não. Não foi a Ponte Preta? Qual é o jogo do Santos que o Santos tinha a possibilidade de perder o jogo para entrar na Sul-Americana? Não e lembro. Acontece ainda esse ano. É ridículo isso daí. Times que perdem na Copa do Brasil não, mas é muito ficaram, muitos ficaram com essa opção. O Sport fez isso. O Sport Clube do Recife então, fez isso. Abrir mão para jogar a Sul-Americana. Marcos, um abraço para você, cara. Ô, obrigado, viu? Quero falar que vocês são todos pagáveis, viu? Eu escuto vocês todo dia. Boa, boa que o Zé tá escutando hoje. Boa. Aqui. Hoje tá. Então, beleza. Valeu, obrigado, gente, viu? Muito obrigado aí, viu? Fala, amigo, mas manda seu placar hoje. Tem São Paulo Atlético Mineiro também aí. Ah, jogando hoje Libertadores, vai ser 0-0. 0-0? Depois que o Corinthians sair, eu nem assisto mais Libertadores. Pra mim não interessa mais. Não, mas o Mano falou que vocês estavam focados só nesse campeonato. Ai, ai, ai. Não, acabou, né? Acabou. O Corinthians tava focado. Vem pro São Paulo. Tão focado que foi eliminado em casa. Vem pro sofá, velho. Não deu certo. É isso aí, Marcão. Valeu, então, cara. Valeu. Abraço. Falou. Simpático, Marcos, tchau. Hein? Esse é o Estádio 97 da Energia 97 FM. No oferecimento de impermeabilizantes Recubriplast. É verdade, Sombra. Vamos falar de impermeabilizantes Recubriplast. Olha só, você que tá aí no seu carro agora, nesse trânsito desgraçado, não é verdade? Muitas vias aí de novo sendo fechadas, de novo, né, Rivera? Quem tá, ó, você que tá vindo pra Paulista, cuidado, hein, se liga, né? Ai, olha só, mas você tá com problema na sua casa, né? Sim. Problemas de infiltrações, de goteiras, de umidade, meu amigo, então, olha, eu vou dar aqui o produto pra você sair do buraco, RG. Esse é o produto que vai exterminar com todos os problemas que você tem na sua casa de infiltração, de goteira, de umidade. Vou prestar atenção. O impermeabilizante, guarde esse nome, Recubriplast. Recubriplast é o impermeabilizante que vai exterminar, vai acabar com todos esses problemas aí. Porque Recubriplast é 3 em 1. A primeira demão sela, a segunda demão pinta, a terceira demão impermeabiliza. Aliás, o Recubriplast é o único impermeabilizante do mercado que oferta até 14 opções de cores e também é o único que tem garantia de 5 anos, viu, RG? É o único. Aí sim, hein? Olha aí, você encontra Recubriplast nas boas lojas do ramo aí. Aliás, tem um site bacana aí pra você consultar todas as lojas. Boa. Você que tá acessando 97fm.com.br/estúdio ao vivo, sim. Tá vendo lá o site, olha o site. Produto. www.sinteplast.com.br. Olha lá, legal. Tá aparecendo aí, tá bom? Sinteplast.com.br. Deixa eu mandar um abraço aqui. Pra quem? Pro palmeirense, rapaz, Wellington. Quem é? Wellington. Lá do Arco das Cores. Arco boa, Wellington. Arco das Cores. Muito obrigado pela audiência aí. Meus amigos impermeabilizantes, é Recubriplast, hein? É a máxima proteção para toda a sua casa, hein? É isso aí, Domenico Gato. Tô, Sombra. Mano. Tô, claro, com certeza. Tô, Sombra. Já pode falar agora daquele baita prêmio de 100 mil reais? Você vai ficar enrolando ainda. Meu, como você é chato, tá? Vou te falar. Mas pra galera que tá ouvindo, pros ouvintes, só daqui a pouquinho. Aguarda aí. De novo, senhor. Aguarda. Fala em off. Segundo torneio, Energy Poker. Bom, estava falando já que falando de dinheiro, de 100 mil reais, né? Sim. Daqui a pouco eu vou contar dessa história. Mas agora eu vou falar de uma outra história. Gosta de pôquer, ô estranho? Opa, gosto bastante. É mesmo? É isso aí. Então presta atenção nessa. Estão abertas as inscrições do segundo torneio. Já tem até parceiro pra levar, pra jogar o pôquer. É o Beija. Arrumou hoje, aqui lá estolou o parceiro aqui. Vai ensinar ele os trâmites do pôquer lá, né? Benjamin ficou magoado, não falou mais nada. Benjamin ficou quietinha. O Benja quer mostrar, acabou, quer mostrar o valete pra ele. Oi, estranho. Eu não quero carta de pausa aqui, não, eu tô fora. Não? Mas ele te manda valete de coração. Ah, mas você curte, sincero, vestiário de macho, velho. Do jeito que eu conheço o Beijinho, ele tá mais pra CD do que fazer qualquer coisa. Esse aí, esse gosta, hein? E CD tem furinho no meio, né? O cara que gosta, eu não quero, não. Mas o estranho, olha, torneio, vem aí o segundo torneio Energy Poker. No primeiro torneio foi um baita sucesso, mais quase 500 participantes. Agora o segundo torneio, para quase 1.000 participantes. E prestem atenção, olha, premiação garantida de R$150 mil. Atenção, hein? O segundo torneio Energy Poker vai ter premiação garantida de R$150 mil. Você quer fazer inscrição? Vai lá, acessa agora energypoker.com.br. energypoker.com.br. Você, qual que é o seu estilo? É mais conservador ou blefa muito? Ah, eu acho que depende da mesa, viu? Depende da mesa, mas geralmente se o blefe rola bem, viu? É. E poker aberto, como é o torneio agora, que eu já tava vendo o regulamento, é bem legal. Você já viu o regulamento? Já vi o regulamento, é o que eu mais gosto de jogar. Ele é aberto, é muito mais gostoso, porque você vai pegando as cartas, estuda a mesa toda, tem que fazer conta. Embora a conta não é coisa de advogado, mas tudo bem, dá pra fazer ali, é bem legal. Eu sou um monstro no poker, Sombra. Sério mesmo, cara. Hein? Eu saio com 2 e 7 na mão, é o win no pré-flop. Você vai jogar nesse, mano? Acho que vou. É? Acho que vou. Vai acontecer dias 17, 18 e 19, aqui na Zona Norte, no Espaço Promagno, perto da Marginal Tietê, na Casa Verde. Sim. Puta lugar legal, vocês vão curtir demais, hein? Vão curtir demais. Então, olha, top, faça já sua inscrição. Inclusive, fazendo inscrição antecipada pelo site, você fazendo inscrição antecipada, você já ganha 3 mil fichas adicionais, o que pode fazer diferença pra você. Tá bom? Aí então vai lá, energypoker.com.br. Faça já a sua inscrição. É um mega torneio com assinatura da Cassineira e da Energia 97. Pô, 150 mil de premiação garantida não é mole, não, hein? Imagina, com 50 mil, ó, 150 mil, eu não volto mais pra cá. Pra não ter mais que aguentar o Benjamin falando de poderoso chefão. Vou morar em Bahamas. Estádio 97, oferecimento do Extra. Você merece ofertas Itaipava para reunir os amigos e torcer. Você merece o Extra Gol. Também oferecimento de HDI Seguros. É de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Chevrolet Cobalt. Passe na rede Chevrolet e conheça o novo Cobalt. Aproveite. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Quer falar alguma coisa, RG? Quero fazer um registro de um momento que... Antigamente a gente via muito aqui no Estádio 97. Eu estou vendo hoje se repetir e acho isso muito legal. Amigos, um grupo de amigos, torcedores de times diferentes. Todos times diferentes. Corinthians, Palmeiras, São Paulo, cada um com a sua Santista, Santos atrás, cada um com a sua camisa. Muito legal. Isso se repetiu no Estádio 97. Nossa, que legal. Puta clichêzão isso. Você é clichê. Já armado, os caras vieram tirar da mochila. Clichê pra você, né, velho? Clichê. Mas é clichê. Legal. Mas é legal, um clichê legal. Ah, não. Boa. É. Eles vieram tudo vestido normal e tiraram da mochila, eu vi. Eles vieram pra manifestação. Pra papagaiada toda, Aí como não tá muito cheio, ainda falou subir. Aí quando eu falo que tem pão de mel, o cara já me pediu pão de mel umas 10 vezes. Dá um pão de mel pra eles, vão 5 minutos e eles vão embora. Gostoso, esse pão de mel. O pão de mel tá sensacional. É, realmente, hoje o Ademir tem razão. O rapaz ali... Tá azedo, tá batido. Hoje tá complicado. Vamos perguntar, estranho, Ademir. Como que vocês veem esse planejamento aí do Palmeiras agora? Olha, Sombra, eu acho que o Palmeiras, ele... Hoje eu tava vendo, você tava falando um pouquinho antes. Pra mim, o Barrios é o cara que perde o pênalti que ele perdeu contra o Santos. Desculpa, mandava o cara embora, não deixava. Ele pode ser craque, a bitcoin da seleção hoje... Qual é o Marcos que perdeu 3 seguidos? Então, mas aí eu tô falando assim, o Barrios é o tipo de cara que ele... Nesse ponto, eu sou meio que no Domênico, assim, não perdoa. O cara perdeu um pênalti, o que ele ganha? Ele perder aquele pênalti contra o Santos... Ele ganha muito dinheiro pra perder um pênalti daquele. Não dá, entendeu? Então assim, o cara falou hoje lá... Ele atrasou pro goleiro ali. É, e ele fazendo uma orozinha hoje, falando, não, que eu perdi o pênalti, mas eu vou abdiquei da seleção e tal. Vai, o cara reserva na seleção. Então eu acho que o Palmeiras está se planejando, eu acho que ele tem um time, não é nem pior, nem melhor que muitos times. O pessoal fala, ah, o Santos é favorito, tudo a respeito ao RG, a mim, o pessoal aqui, ao Atlético e tal. É que eu acho que tem alguns times que todo ano se fala alguma coisa internacional, por exemplo, e não chega. Os times que estão ali sempre naquela coisa e tal, e não chega. Então eu acho que o Palmeiras tem toda a chance, teve tempo para se preparar, entre os grandes de São Paulo que tem mais tempo, teve tempo lá para se preparar, então deve fazer um bom campeonato. Mas vamos esperar essas primeiras rodadas aí. Palmeiras, pelo menos agora, eu não sei a opinião de todos aqui, ele entra pra brigar pelo título. Eu também acho, eu acho que entra. Acho que tem alguns times aí que entram pra brigar por título. é o Palmeiras, o Atlético Mineiro, acho, né? Porque é um time formado. O Santos, eu gosto do time do Santos. Mas a CBF arrebentou o Santos. Exatamente, é isso aí, ô Ademir. E não tem elenco, o Santos tem um bom time, não tem banco. Então o Santos eu não tô acreditando. Eu também não. O Corinthians tá se formando de novo, né? Porque deve perder jogador de novo. São Paulo também. Mas o Galo tá forte. O São Paulo tem o negócio da Libertadores. Se o São Paulo for mais adiante a Libertadores... vai comprometer o começo do brasileiro deles e aí atrapalha. A gente já viu histórias como essas aí, né, Sombra? É. Quando o time vai na Libertadores, ele começa assim... Ah, eu vou dedicar aqui a Libertadores e largo o brasileiro. É porque o São Paulo não tem um grande elenco pra isso. Então. Teve um ano do Atlético Mineiro que ganhou a Libertadores, ele tinha um bom time, mas ele largou o brasileiro. 2013. E não teve mais chance depois, porque pra correr, o RG, pra correr atrás depois, é difícil. Você sai lá atrás, é difícil. Você perdeu nem 6, 7 partidas. Concordo com o estranho no Ninho, eu concordo. Inter e Grêmio sempre são ditos, né? Ah, vai ser... Todo ano. Mas nunca chega, pô. E esse ano ganha. De novo. Então, o Internacional não ganha desde 79, um brasileiro, e o Grêmio, se não me falha a memória, 96? 2001 foi a Copa do Brasil que eles ganharam. Em 96, brasileiro 96 contra o português. E 2001 a Copa do Brasil, um título brasileiro. Ou seja, tirando isso, faz tempo que não ganha. Acho que deve acabar ficando na mão dos mesmos. É Corinthians, São Paulo, Palmeiras. Não acredito. Acho que talvez o Atlético Mineiro brigue. Galo. Do São Rio Paulo, perdido, hein? A minha dúvida do São Paulo é se sair antes do Sobre o Palmeiras, você me perguntou, não é? Falando sério. Eu acho que o time contratou 30 e contratou muito mal. Tem jogadores que não merecem vestir a camisa do Palmeiras que estão lá, pouco aproveitados. Não é bom. O Arouca foi mal no Palmeiras. Gastaram um caminhão de dinheiro. Já contrataram já volante. Já contrataram o volante já para substituir ele. Ele terminou a temporada na reserva. Tem outras peças. O Tietchan foi uma boa contratação. Eu acho que foi uma boa contratação, Tietchan. Edu Dracena. E esse Mina, zagueiro? Edu Dracena é muito... Não sei porque contrataram, juro. Vocês viram aí? Eu já discordo de vocês. Eu acho o Edu um bom jogador. É que já tá numa idade avançada, mas eu acho ele bom jogador. Então, mas já no Palmeiras não tinha que entrar nessa. Mas foram atrás dele lá e deram um salário maior que ele recebia no Corinthians e... Tá errado. Estranho, esse zagueiro Mina que veio. Então, esse Mina veio jogar um pouco no Santa Fé. É um bom zagueiro, o cara é alto, o cara é novo. Mas ele não vem pra ser... Não vem pra titular. Não vem porque ele vai demorar muito pra jogar no Palmeiras. Exatamente. Com todo respeito, o único Mina bom que eu conheço era da música do Mamonas Assassinas. Mina, seus cabelos da hora. Mina pro Palmeiras? Para o mundo que eu quero desse. Para tudo. Não, mas esse cara jogando no Santa Fé, esse cara dá bom. Eu só acho que esse cara só vai entrar depois de 10 soldados, o campeonato já tá mais desequilibrado. Segundo turno. O que eu acho do Palmeiras, um pouquinho, né, que você tá falando, comentando aqui, é o seguinte, mano. O Palmeiras, ele tem hoje um time que, se ele entrar realmente e acertar algumas peças, tem gente ruim que já foi embora, tem uns caras lá que precisam ir embora urgente, porque o Paulo Nobre, sabe, contratou uns caras lá meio mal orientado, aquela coisa que a gente já até falou no estádio no ano passado e tudo mais. Agora, é um time que acho que pode brigar sim pelo título. Pode brigar. Acho que pode brigar, porque eu não vejo nenhum time acima dele. Eu não vejo nenhum time acima dele. Mas o Atlético Mineiro é muito melhor que o Palmeiras. A Lione. O Atlético Mineiro. Não, mas esse time então, Mocha, a Lione e o Cristaldo, eles eram quando vieram aqui, veio aquele argentino. Cristaldo. Mas, mano, vou falar uma coisa. Mas não vieram agora. Esse time mineiro, aí eu vou ter que concordar com você, com algumas coisas que você fala, às vezes é verdade. Esse time mineiro, gaúcho, tal, quando pega... Não, quando fala algumas coisas que você fala, às vezes você fala certo. Quando pega esse time mineiro, esse time gaúcho, tal, quando vai no mata-mata, chora, o paulista passa. Os caras podem meter o pau em mim na rádio aí, mas quando os times paulistas chegam, você pode ver no Campeonato Brasileiro de 99. Eu acho que São Paulo passa. Acho que São Paulo passa. Peguei um retrospecto, inclusive. Também acho. Na Libertadores de São Paulo contra o Atlético. A camisa pé. A última vez eles tiraram o São Paulo. Então, eles tiraram, mas assim, o São Paulo, eu acho que ele tá. O primeiro jogo é aqui, Domênico. Eu acho que o São Paulo deve fazer isso. Como vai fazer esse primeiro, né? Exatamente. Não, e outra coisa, né? Como eu sou da geração de 70, o São Paulo eu tive que. É duro elogiar o São Paulo, Domênico, porque eu sofri muito com o São Paulo. O Corinthians era freguês, mas o São Paulo... A gente sempre teve algum problema com o São Paulo. Eu ia no Morumbi, era uma coisa assim. Mundial. A gente não tinha problema com o Santos do Pelé, não tinha problema. Aliás, era pau a pau. Toda vez que o Santos era pra ser tetracampeão, o Palmeiras ia lá e ia abocanhar. Então, o Santos nunca tiveram problema, o Corinthians também nunca tiveram. Era uma coisa cíclica, né? Mas o São Paulo sempre tiveram, é verdade. Era uma coisa cíclica, assim, ó. O Palmeiras e o É que ultimamente nós estamos ganhando o São Paulo, mas o retrospecto, ele mostra. Tinha dado sorte os três jogos, né, Sombra? O São Paulo tirou. A gente deu sorte, mas eu me lembro em 92. Não é sorte, o São Paulo muito ruim. Não, sim, mas eu me lembro em 92, eu tava no estádio, o Cafu fez aquele gol meio de coisa. Aí o São Paulo era sensacional. Sensacional, foi campeão do mundo lá, não sei. Aí o pessoal gritava assim, ó, o palmeirense fica na sua camisa nova, mas a fila continua. Foi complicado isso na época. Aí em 93, a 12 de junho, dia mais feliz da minha vida, ganhou de 4-0 do Corinthians, saiu da fila e tudo bem. Agora, e é mais feliz porque você vai se encontrar com o Benja, é isso? Vamos? O dia mais feliz, porque 2 de junho de 2016 foi estar com o Benja? Não, não foi o dia do Benja, mas foi o dia que a gente tirou os caras da fila e foi muito legal. Agora, o que me entusiasma bastante é o Cuca. O Cuca é um cara que sabe, é um cara que sabe montar time. Exatamente. A gente tem os retrospectos do Cuca. Ele monta time, ele teve tempo pra treinar, isso me deixa bastante eufórico com relação ao Campeonato do Brasil. O Palmeiras vem pra brigar pelo título. Também é a minha opinião, mas com todo respeito, hein? Não é porque... O campeonato brasileiro tá muito equilibrado. Tá muito equilibrado. E nivelado por baixo, cada vez mais. Ah, mas sempre, né? Mas aí a questão de contratação, né, da China, você pega e desmontar o Corinthians agora. O pessoal foi lá, levou tudo na verdade. O Corinthians ano passado jogava bem. Vamos pegar aí há uns anos, não sei quantos, mas há alguns anos já. A gente tá já disputando o Campeonato Brasileiro com o resto, né? O nivelado por baixo é resto. A verdade, o melhor sai e vai pra Europa, vai disputar o Campeonato Brasileiro. Pinta lá um ou outro. Exatamente, sempre foi assim. Mas eu discordo, o Campeonato Brasileiro do ano passado, o Corinthians foi campeão, o Atlético vice, mas em determinado momento do campeonato, Domênico Gato, tava disputado, você tinha ali 6 times. Não, mano, mas não é isso que nós estamos falando, nós estamos falando que... Qualidade técnica dos jogadores. Qualidade técnica, gente, o Brasil sempre foi refém da Europa. Não, e hoje ainda mais, porque, querendo ou não, antigamente era o receio só da Europa. Hoje você tem receio da China, do Japão, do Emirados Árabes, Bom, aí já não dá mais. Esse é o Estádio 97 aqui na Energia. Benjamin, vamos falar do Extra, Narigodô, por favor. Vamos falar do Extra, sim, olha aí. Você merece abrir o placar com Extra Gol. O Extra Gol tem ofertas campeãs para você reunir os amigos, a família e torcer. E segura o coração, hein? É hoje, hein? Hoje é dia de jogo, jogo dos bons. Dia de encontrar os amigos, a família, tomar Itaipava bem gelada e ver seu time dar show de bola na TV. Os craques do gramado vão entrar em campo para rodar do campeonato. Mas e você, rapaz? É hora de organizar a torcida e para isso não pode faltar o quê? Itaipava. O Extra Gol tem as melhores ofertas para você curtir o futebol com os amigos. Porque você sabe, quando o assunto é futebol, amigos, a família é Itaipava. O Extra é o dono da bola. Você entra com a Itaipava e eles com o pé quente. Você merece reunir os amigos e torcer. Você merece o Extra Gol. Mas lembre-se, hein? Beber só com moderação. Legal, vamos lá, ouvintes no ar, 3284-7097. Ouvintes que vem no oferecimento de Dutra Máquinas, a maior loja de máquinas e ferramentas do Brasil. Mais de 30 mil produtos das melhores marcas, sempre com muitas ofertas e promoções. Compre pelo site dutramáquinas.com.br. Também Chevrolet Cobalt, passe na rede Chevrolet e conheça o novo Cobalt, aproveite. Impermeabilizantes Recubre Plast, máxima proteção para toda a sua casa. Vai tocar o Masdrubal! Atenção, Kranzedeck, é o top de 4, já vai! Já vai! Alô? Alô! E fala! Sombra! Foi! É o Daniel, o Dandan da base. O Dandan. Ah, Daniel Tesser, corintiano. É isso aí. Finalmente eu consegui, não acredito. Tudo bem, cara? Boa. Podemos falar ou não? Claro que pode. Você ligou, cara. Você ligou para... Não, é da base, de repente, não pode. Não pode. Sim, lógico que pode. Eu estou vendo aqui, o estatuto do estádio permite. Permite. Permite, então, tá, não tem problema. E o Valdir Maranhão não manda nada aqui. Porque você conseguiu por vias normais. Entendeu? Que ótimo. É que é corintiano, os caras sempre... Tem um receio, né? Estão sempre devendo, esse é o problema. Tem um receio, né? Infelizmente, vocês discriminam o torcedor do Corinthians nesse programa. Nós, né? Os caras estão achando que estão ligando, né? De celular estranho. Quem tá devendo alguma coisa é o estranho Ninho, tá devendo uma xesa, porque ele falou que ele ia no vestiário ver jogador pelado. Não, não é bem, não. Não é bem o do Palmeiras lá. Ia dar uma manjada nos caras. Eu tô com a minha esposa aqui, velho. Não vem com esse papo, não. Não sei. Tô enrolando há 10 anos, não. Então você é um ex-queimador de rosca. Não, que ex. Não tem, ó, vou passar, não tem ex, não, velho. Não tem ex. Me conta que é ex, que eu não sei o que é isso. Ô, mano. Oi. Tá aí o Dandan, cara. Ô, Dandan. Campeonato Brasileiro aí daqui uma semaninha, um pouco menos, né? Porque o campeonato já começa no sábado, cara. E teremos aí mais um desafio. Você acha que o Corinthians consegue o bicampeonato esse ano ou esse ano vai estar um pouco mais difícil? Eu acho que vai ser difícil. Como no ano passado, o Tite conseguiu evoluir o time ao longo do campeonato. Teve uma perda no começo do ano, mas não foi tão grave quanto esse ano que teve, com a perda dos jogadores para a China. Mas eu acho que o Tite, em campeonato longo, ele consegue trabalhar melhor. E daqui uns 2 meses, 3 meses, o time vai tá voando. Com essas peças que vão ficar, enfim, se a gente não, não perder mais ninguém. De qualidade para fora, né? Olha, qualitativamente. Exatamente. Então, soletrando. Mas com relação aí ao que você disse aí, o Corinthians ainda não tem como prever quem serão os jogadores, mas eu acho que já dá para pelo menos colocar numa lista aí, ou pelo menos uma pré-lista, para começar a se calçar, por exemplo. O Elias é um jogador que está, na minha opinião, 99% fora do Corinthians. É para o Corinthians ter que começar assim. O Corinthians possivelmente ele precisa começar a se calçar com relação à ausência do Elias. Que aquele Maicon lá, o moleque jogou aí, o moleque mostrou personalidade, eu acho que tem tudo para chegar ali e jogar bem. Só que como o Corinthians está trazendo o Camacho também no Audax ele fez essa função. Ele é aquele cara que se desloca ali. Foi mal no Botafogo esse Camacho aí. Não, então, mas o presente dele foi a campanha que ele fez aí no Audax. Pode ser que ele tenha melhorado, porque tem alguns jogadores que passaram por alguns clubes e foram mal. Por exemplo, o Alessandro, o lateral direito que fez história no Corinthians, ele passou por Palmeiras, passou por Santos, e ele não foi 1% do Alessandro que ele foi no Corinthians. Tem caras que se adequam a determinados times. Por exemplo, o Leonardo Moura. O Leonardo Moura, ele, talvez aí, não falando da época do Leandro, mas do Leandro pra cá, ele pode ter sido um dos laterais aí que mais marcou ali na história do Flamengo. Jogou nada no Palmeiras. No Palmeiras não fez nada, absolutamente nada. No São Paulo não jogou nada. Nada. Sabe, no Flamengo o cara estourou. Então, mas às vezes vai muito do momento do time. Sim. E eu vejo... Lembra o índio? Também. O índio, um fracasso no Palmeiras. Lateral do também. Não, o índio zagueiro. Zagueiro que era do... Foi pro Inter, depois se consagrou. Foi campeão mundial. E pra seleção, foi pra seleção. Sim, idolatrado pela torcida. Não tiraram do Palmeiras dizendo que ele era doido? Sim. É. Não é? Ele era doido mesmo. Ah, é? Não sei. Era. Mas então, o Corinthians é claro. O Corinthians ele tem acertos e tem erros, assim como qualquer outro clube. Mas eu acho que em termos de contratação, o Corinthians ele tem acertado mais do que errado ultimamente, não tem não, Dandan? É, não, com certeza, tem acertado mais. E uma outra coisa que eu queria falar era com relação ao André, né? O André podia devolver pra esse quentinho aí, ó. Não queremos não, muito ruim. Manda de volta. E, não, porque já faz um mês aí, já tinha perdido a paciência com ele, né? E depois aí da eliminação do Corinthians, com a eliminação, a perda do a perda aí do Paulista, enfim, toda essa questão de bater pênalti, de não bater pênalti, né? O cara, infelizmente, não tem como sustentar a posição dentro de um time como o Corinthians, ou acho que até qualquer outro maior, né? Ele deu muita sorte de estar entre a molecada lá do Santos e ficou no meio, assim como o Pará. Concordo com o ouvinte. Zé Love. Como? O Zé Love também em outro momento. É, então. Aí tava no momento certo, na hora certa. Né? Na hora certa, com o pessoal certo, né? Então ele tem que defender o esporte, Goiás, assim, porque dentro do Corinthians não tem. Eu acho que a torcida cada vez mais vai pegar no pé dele. Acho que é jogador de time sem muita expressão, não carrega peso. Mas ô Dandan. Diga, mano. Com relação aí às contratações do Corinthians, o Corinthians ele tem aí um acordo encaminhado aí com o Bruno Paulo e com o nosso querido Camacho também aí, os dois que fizeram um bom campeonato paulista pelo Audax. Mas o Corinthians ele precisa trazer talvez aí aqueles dois jogadores aí que sejam diferenciados também, você não acha? Ah, sim, esses caras também, né? Funcionou em grupo, num determinado grupo, com um determinado treinador, sem a pressão, o que vier é lucro, e aí foi indo, caminhando. Tem os méritos, né? O time teve os méritos, os jogadores tiveram os méritos, mas enfim... Agora é uma aposta, né? É uma aposta. Vamos ver se vinga, se entra no esquema do Tite também, né? Mas, ó, vamos lá. O Roberto de Andrade tá ouvindo o programa e ele te deu um cargo aí de diretor de futebol do Corinthians para que você pudesse indicar dois nomes para ele contratar. Por 10 minutos. Vamos lá, dois nomes aí que você acha que poderiam fazer a diferença no Corinthians hoje. Ah... Não sei, mano. Não sei te falar assim. Então você tá demitido, velho. Tá, nem demitido. Começou no contratado no por 10 minutos emprego. E demitido em 2. Falou. Ganhou o aval pra executar a mudança e não... Quantos não queriam ter esse cargo? Assim, eu não sei se o Barcos É, não é que estão falando. O Benjamin que comentou isso aí outro dia, mas enfim. Tem a ver, tem mais ou menos a ver com a relação lá do Elias, né? A negociação do Elias, se volta, se não volta, se termina de pagar. É, então, mas são duas coisas distintas. Uma coisa aí, a transação do Elias aí, que pode ser vendido para a China, que pertence ao Sporting também, sim, porque o Sporting tem 50% do passe dele, o Corinthians precisa pagar mais uma parcela de 1 milhão. Correto? Sim, o Barcos está lá no banco do Théo Gutierrez. Que fase do Barcos, hein? Puta vida, velho. É, nossa. Então. É, o Benjamin tá falando fora do ar. Cai bem com a 9 do Corinthians, mas esse cai bem com a 9 do Corinthians só custa 1,5 milhão por mês, Benjamin. Ah, mas negocia, vê. Ah, negocia, né? Ele dá um desconto, ele vem por 1,200. Oh, fácil pra caramba. O cara vai estar mais perto da família dele aqui na Argentina. Tá bom. Ô, Dandan, tá aqui no estatuto do estádio, que quem é da categoria de base nossa, pode participar do programa pelo telefone, sim, mas aqui é só, são 6 minutos, viu? Ah, 6 minutos. É, tem esse quesito aqui, né? Inclusive o Marangão aqui, agora nosso advogado, ele fez a avaliação aqui, mostrou pra mim. É, tá livrinho. Apontando aqui. Como é que o cara tá, pô? Falou, é igual no Senado, velho. É. Questão de equidade, né? Todos têm que ter o mesmo tempo. É, viu? Não pode ficar detonando. E como é corintiano, com certeza ele ligou, já ficou antes na linha, já tá roubando. Então. Mas o Barangão, primeiro que ele não tem a OAB também, viu? A OAB dele foi comprada. Não, não tem, não é isso. Comprou no ar. Ah, você é aquele advogado que passou outro dia no Jornal Nacional, fica fazendo captação ilegal de clientes, distribuindo cartão na frente do fórum. Não, não pode, não passou pode. Passou no Jornal Nacional, não, te vi. Não pode. Ou foi não no Jornal Nacional, não, ou não foi pode, na Record. Aliás, é contra o estatuto, você é fazer isso. É mesmo, né, meu? Sem brincadeira agora. Tem cara que distribui no fórum, esse tipo de coisa, o cara vai lá. Ué, não sei se você já fez isso, que eu tô ligado. Não. Isso chama-se captação ilegal. Isso aí é advogado trabalhista, pô. Os caras que não me escutam, os caras que compraram. Qual que é a sua especialidade? Possível. Eu sou consumidor. Ah, você execução, que... O RG tá indo pro quarto divórcio. Cara, não tô indo porra família, nenhuma. Família é uma área interessante. Tô indo porra nenhuma pra quarto divórcio. O problema é pegar aquela mulher que mudou agora o CPC, o quarto processo civil mudou. A execução agora RG não tá precisa, meio complicado, cara. Não precisa bloqueia conta salário, pensa nisso. Não precisa falar o nome do seu cliente. Mas algum cliente seu que tava se divorciando da esposa, já deve ter feito algumas causas assim... Sugeriu algum outro meio a não ser a justiça? Ah, sempre tem, né? Sempre tem um cara que... Você pergunta pro cara, você pode fazer alguma coisa? Ah, tem algum meio de fazer um jeito? Não tem. Isso, mas agora, sempre vai. O pior, como qualquer profissão, sempre vai ter um advogado que vai tentar um meio desse, entendeu? Sempre tem. Meu Deus, um contatinho. Ô, Dandan! Fala, Sombra. Valeu, cara. Obrigado. Obrigado. E... Ô, Mano, quando você vai tirar férias, hein? Pô, não sei, acho que nunca, cara. Pô. Já pegou na pontinha do tapete, é que eu sou, né, cara? Hashtag tabacou pra você. Aí, mano. Aí, mano. Não, mas acho que você não volta não, viu, Dandan? Vai só pelo telefone agora. Ele já pegou na pontinha. Até o hashtag Benja, game faz over, duas mano. Semanas que o Benja não falta. É, tá todo mundo esperto com você, Dandan. Mas não é, velho. Eu sou igual o pai do Cris, mano. Dois empregos é difícil. Todo mundo odeia o Cris. Um abraço. Tá bom, um abração pra vocês todos aí. Boa tarde. Boa noite agora. Isso. E até a próxima aí. Vamos valeu, ver. Cara. Obrigado. Ô, mano, tchau, valeu. Legal, tchau. Um abraço. Essa base aí é só cobra que tá criando aí, hein, velho? Viu? Tranquilo. O dia que eu faltar, o pessoal vem. Ó, você chega ao shopping, tá esperando a cancela do estacionamento abrir, quando de repente... batem no seu carro. Não! Bateram. Você desce pra ver o que aconteceu e descobre que o motorista do outro carro é a Paola Oliveira. Paola Oliveira, meu Deus. Olha aqui o Marangão, o advogado. Olha o Marangão tomando dura. Olha o Marangão tomando dura. Ela em casa. Brincadeira. Mas tudo bem, viu? A Paola tem seguro HDI. Como é só isso? Vocês passarem no HDI Bate Pronto, que eles liberam conserto na hora. E com o aplicativo da HDI no seu celular, você acha rapidinho o Bate Pronto mais próximo. E não é só isso. Se precisar da assistência 24 horas, você também pode pedir pelo aplicativo e pode acompanhar no mapa o deslocamento do guincho até você. E o aplicativo ainda tem oficinas, carteirinha e até o manual do segurado. Tudo de Bate Pronto, como sempre. Aproveite, já que você vai estar com o celular na mão, peça para fazer uma selfie com a Paola, hein? Senão seus amigos vão duvidar muito dessa história. HDI Seguros é de Bate Pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Olha, uma informação para o torcedor de São Paulo que está indo para o Morumbi, é que há um repórter do Sport TV, não sei se é o Anselmo Caparica, que teria conversado com o Wesley, e o Wesley teria dito, não, o Bastos vai para o jogo sim, O Mena e o Bastos vão pro jogo. Mas essa é a hora do jogador começar a dar perdido também. De mentir? Ah, às vezes o cara faz um joguinho ali de cena. O cara para ali pra falar com o repórter, ele vai enganar todo mundo. Me lembro de duas situações eu cobri no jogo. 2008, final Palmeiras e Ponte Preta, no Palestra. É. O César chegou com a roupa da Ponte. César, que foi zagueiro da Portuguesa de Desportes, vice-campeão brasileiro. Vai pro jogo, César? Não treinou a semana toda? Jogou no Corinthians. Passou, né? Lá ele passou. Tô pronto, vou pro jogo. Não, ele chegou com roupa... Perdão, ao contrário. Chegou com roupa normal. Não, não vou pro jogo. De repente, tava vestido e entrou no jogo. E agora, recentemente, a final Santos e Palmeiras, ano passado, no Paulista. E aí, Gustavo, vai pro jogo? Tô pronto. Não jogou. Não, é uma situação legal, emblemática, foi aquela legal. Do Arce. Lembra o Arce? O Arce uma vez chegou... Lateral. Ele jogava pelo Grêmio. Ele chegou lá com o pé enfaixado, velho. É, bem lembrado, bem lembrado, bem lembrado. Chegou com gesso lá, pô, o Arce tá fora, não sei o quê. Tirou o gesso e foi pro pau. O negócio mais legal foi o Vanderlei quando entrou com 12 em campo, lembra? Santos e Corinthians, 2006, Paulistão, 1-0, gol de Geilson. Ele entrou com 12, quem era o técnico? O Antônio Lopes ficou contando. Antônio Lopes, no Corinthians. Antônio Lopes contava, o Antônio ficou louco. Mas aquele embaralhou, a cabeça tinha 12. Aí ele ficou bravo. E a assessoria de imprensa não deu a relação pra ir. Uma pena que o Luxemburgo parou, né? Não é que ele parou, mas perdeu o tesão. Não tem mais o foco. O Vanderlei criou fatos que isso é... E o ponto eletrônico. O ponto eletrônico em 2001 e ele entrou com 12 em campo. Legal pra caramba. E também falou que o juiz tava paquerando ele. E chamou a responsabilidade. Rodrigo Sintra, 2006, um ano depois, Santos e São Paulo, Morumbi. Não, o juiz olhava pra mim. É verdade. O juiz olhava pra mim de um jeito diferente. É verdade. Ele estava me paquerando e tomou um processo. Né? Ele insinuou. Que absurdo, meu Deus do céu. BV Financeira, precisando de ajuda pra pagar as contas de início de ano? Ainda bem que tem uma BV pertinho de você. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. BV Financeira, o seu crédito está mais perto do que você imagina. Chevrolet Cobalt, passe na rede Chevrolet e conheça o novo Cobalt. Aproveite! Esser, construindo com valor! Agora sim, mano! Que tal concorrer a 100 mil reais, mano? Tem. Você queria saber da história dos 100 mil reais? Lógico, então, lógico. Que tal concorrer a 100 mil reais e ainda proteger o seu celular contra vírus e contra os fofoqueiros de plantão? Vou te contar como. Para, sombra. Sim. Se for sobre aquele assunto que a gente acabou de conversar aqui fora do ar, velho. Ah, velho, você tá esquecendo de um detalhe muito importante, velho. Não vacila, sério? Não. Fica panguando, não, velhão. Sério? Qual? É lógico, Sombra. Pra concorrer a essa pancada de 100 conto, Domenico Gato, 100 mil reais, você não paga nada, Sombra. Ah. Absolutamente nada. Você não precisa nem ter crédito no celular, Domenico. Boa, bem lembrado, mano. Pô, é isso aí assim, tem que falar. Pra concorrer, basta você enviar uma mensagem de texto com a palavra grátis pro número 22030. Então você pega SMS e manda lá, grátis pro número 22030. Você vai receber a confirmação e um link para baixar o aplicativo antivírus. E é tudo de graça. Repete aí, Sombra, essa aí. Eu quero participar também. Que é isso, pô. Posso baixar o aplicativo de antivírus. Vou proteger meu celular e ainda vou concorrer a 100 mil reais? Isso. Ah, então tô dentro. Manda então, aí como é que é o esquema. Vai. A palavra é grátis. Sim. Você que ouvindo aí, ó, pega já o seu celular porque você não gasta nada com isso. Vai. Você bota a palavra grátis, manda para o número 22030. Grátis? Grátis para 22030. O número é 22030. Seu celular vai ficar protegido e você rindo à toa. Porque você vai concorrer a 100 mil reais. Caraca, e você não paga nem para mandar esse SMS. Tá entendeu? Brincando, velho. É, você vai concorrer a 100 mil reais. Não é lindo? Maravilhoso, você tá ainda, louco. E ainda protege com antivírus o seu celular. Lindo, hein? Parabéns. Já mandei aqui, está louco. Show de bola. É isso aí, Estádio 97. Vamos trazer agora três ouvintes na sequência? Vamos lá, agora é hora do momento Sem Parar. São três ouvintes rapidinho na sequência. O Sem Parar agora funciona com um único adesivo. É mais tecnologia e muito mais praticidade para sua vida. É pulseira VIP do seu carro. E você que quer ir no resort, vai ligando lá no Lotus Travel, hein? Ué, vai lá, o estranho vai estar lá, todo mundo vai estar lá. Vamos fazer uma festa lá no resort do Estádio 97. Vamos lá, agora momento Sem Parar. O Sem Parar funciona com um único adesivo, é mais tecnologia, muito mais praticidade para sua vida. É a pulseira VIP do seu carro. Atenção, Transedec. É o top de 4, já vai. Já vai. Alô. Alô. Quem fala? Flávio. Flávio, tudo bom? Beleza, Dodô. Beleza, Flávio do quê? Flávio Cardoso Silva. E quantos anos, Flávio? É 32. 3.2, RG, hoje. É, não é igual o outro, né? Como assim não é igual o outro? Ele é Silva, o outro é Cardoso de Almeida. Ah, entendeu? Sensacional, é uma diferença, é né? Muito diferente. Silva para Almeida, entendeu? Entendi. Mas ambos são Cardoso. E salvou do mesmo jeito. Ô, velho, qual que é o bairro? É Vila Ema. Ema, Ema, Zona Ema. Leste. Cada um com seus problemas. É isso aí, Benjinha. E o time, brother? Time. É nós, Dodô. Nós quem? O time das férias. Time das férias. Time do resort. Eu gostei da honestidade dele. Tem dois, hein? Qual deles? Um saiu uma semana depois aí. E aí? É o time do resort. Tem dois. Tem um que saiu há duas semanas, outro saiu duas semanas depois. E assim vai, né? É tudo nosso. É pré-temporada. Não tem desculpa pro Cuca agora. Vai, Parmeira. Ah, então é nóis, né? É, Cuca. Essa promessa que você fez de ganhar o brasileiro, Cuca. Eu vou ganhar. E mandar um abraço para um cara que eu viajei, Dodô, o Cido, que foi gandula do Palestra Itália de 80 até o começo da década de 90. É mesmo? Tá, é um senhor, ele foi gandula lá. Gente boa, né? O Cido. Ele ouve o Estado 97 todo dia. Um abraço, Cido, é nóis. Ele, grande abraço. E tem sido constante a audiência dele. Ah, sim. Vou te mandar um abraço pros gandulas de hoje, que são meus amigos. O Léo, o Pardini. Ainda? Sim. Então lá ainda? O Pardini tá com 60 anos, Zé Gandula. Mas o Pardini não é o que diz que jogou terra na cara do Marcelinho? Também é? Não sei. O Bruno do Corinthians também é? Não sei, é o Pardini. Meu amigo Pardini. Acho o Léo. É mas o Pardini também grande é Léo. Ele é gandula desde os 5, cara. Não, para. É verdade. Você tá achando que é outro. Não, o Pardini é aquele carequinha que vinha. Isso. Pô, ele deve ser. Mas o Pardini é brother, gente boa. Não, pode ser não. Não tô falando gente ruim. Vai se aposentar como gandula já. Vai se aposentar. Ele é gandula, ué. Qual o problema que tem? Pode ser gandula. É aposentado. É que hoje os estádios são. O cara precisa correr tanto. Ah, mas se é lá no Morumbi, tá ferrado. O Morumbi tá ferrado. É lá no portão de entrada, meu amigo. Esse Pardini não aguenta. Outro dia ele deu uma jorrada no Gabriel Jesus, você viu? É, não vi. Ele contou aqui, ele pegou e falou. O Gabriel falou, vai rápido. Ele falou, moleque, baixa sua bolinha aqui. Você não era nem nascido, eu já jogava a bola aqui nessa porra. Já jogava não, já era gandula. É, então, já jogava bola pro jogador. Jogava bola de volta, né? Falou isso pro Gabriel Jesus. Quer ensinar a jogar bola agora? É. É. Pô, baixa tua bolinha que você não é ninguém. Eu sou o Pardini aqui, gandula miliano. Ô, Flávio. Oba. Aqui o Estranho Noninho, que é verdão também. Ô, Dodô, te contei que no Japão, quando eu fui ver o Corinthians Chelsea no dia do jogo, eu tava lá. Eu tinha uma credencial e tinha acesso a tudo dentro do campo, né? Ah. E não tinha ninguém. E aí eu passei, e tava dentro do gramado, em Yokohama, e tava tendo treinamento dos gandulas pro jogo. Cara, era uma coisa inusitada, porque ficava um japonês gritando que nem louco. O cara gritava. E os moleques se matando pra correr, né? Aí eu parei e fiquei filmando aquilo. Gritava. Parecia exército. Aí eu fiquei parado lá de um japonesinho, de um gandula, né, velho? E o cara que treinava os gandulas pegou e jogou a bola pra esse cara pegar. Ah, velho, quando veio, eu subi de cabeça e... Pum! Pá! Rapaz, velho! Pegou a comida. Você tomou uma comida de rabo? Em japonês. Você não sabe o que ele falou, mas que ele xingou a tua quinta não, geração, xingou. E depois eu fiquei com o cara da FIFA reclamando... E onde eu ia, o cara agora ia atrás de mim pra não deixar eu fazer mais nada. Não, exclusividade sua, cara, Benja. Você foi arrumar problema no Japão. Eu não arrumei, foi uma brincadeira. Eu também arrumei. Eu subi dentro lá? Um ano antes, né? O Santos tomou aquele cacete do Barcelona. Otário. Tomou um vareio. Que pena. Eu tava no trem bala. Trouxa. Tivemos, o quantas Santos jogou. Foi difícil a volta pra vocês ou não? Tranquilo. Não, foi de quatro. O Santos. Foi de quatro. O Santos jogou em Toyota contra o. Kashiwa Reysol. Como é o nome do time? Kashiwa Reysol, não foi? Pronúncia certinha. Pronúncia boa. Time do Nelsinho Batista. E a rádio que eu trabalhava na época, o cara falou o seguinte. Eu falei assim, quem que você quer que eu entreviste? Só o Neymar. Só quero uma exclusiva com o Neymar, só isso. Aí eu fiquei esperando o Neymar, o último a sair do vestiário, coloquei a escuta nele. Só que eu tinha ido pela Santos Tour, e o ônibus era como daqui em São José do Rio Preto, onde eu estava hospedado em Tóquio. Nossa, é longe, hein? Foi embora, me deixou lá. Puta, mais de uma hora. E eu falava inglês... Falo inglês, mas não falo japonês. Ah. E eu achava que todo japonês falava inglês, é uma grande mentira. É mentira, né? É. Até que encontrei alguém e me levaram para uma cidade próxima, que é Osaka. Aí eu fiquei em Osaka. Só para resumir, no dia seguinte eu tive que vir de trem-bala de Osaka para Tóquio. E aí, 7 horas da manhã de lá, 6 horas daqui, a rádio me ligou para eu entrar ao vivo, pelo celular. E eu aqui falando do lado do japonês, pra que que eu fiz isso? Pra dar o boletim, rapaz, ao vivo na rádio. Falta de educação. Vai, levantou. Eu tive que ir entre um vagão e outro. Tá brincando. Ah, viu? Um dedo na cara e tudo. E E acabou o boletim, Rafael. Problemas técnicos e desliguei. Aí ele me ligou, tava entre um vagão e o outro, porque eu não pude dar o boletim no vagão. Eu tô acostumado a fazer aqui no metrozão aqui de São Paulo, não tem problema, né? Agora lá é impossível, eles não deixaram. Pode não. Falar do teu lado, do lado que teve. No trem bala eu entrei, ô Quintino. Pois, hein? Eu entrei, deu 10 segundos, o cara fez assim pra mim. Você tava falando? Uhum. É uma outra cultura. Alto, né? Porra, é fora que eu fui expulso na final de no vestiário do Barcelona. O Domênico entrar, o Domênico é deportado do Japão em 14 minutos. No aeroporto ele é deportado. Isso, imagina o Domênico denunciando. Mas que saudade do Japão, hein, velho? O Domênico e. Falando do Palmeiras. Mas eu sou o cara tranquilo. Porra! O Domênico é o oposto da educação e da cultura japonesa. Sim. Como assim é o oposto da cultura? É o oposto. Você tem a educação japonesa, você tem o Domênico. Não, você permite, Sombra. O Domênico está no Japão, é uma personalidade. Mas várias geixas esperando ele ali. Obviamente. É lógico. Domênico é uma personalidade. Ele tá e o Gilhote. Com o Domênico lá vão ter queixas. Sombra. Né? É. Nada como ir pro Japão e ganhar. Ah, obrigado, mano. Japão e ganhar, velho. É uma sensação indescritível. Vou mandar um abraço aqui, ó. Quem tá também. Olha ele mudando o assunto. Não, não tô mudando de assunto. Eu puxei, eu falei que o Santos tomou um vareio. Foi eu que puxei o assunto. Não foi vareio, foi uma humilhação. E se eles enfrentassem vocês? Vareio quem tomou um vareio. Mas vocês deram sorte pro Chelsea ganhou. Tomou vareio. Quem tá ouvindo o programa é o Yuri, volante do Aldax. Yuri, volante do Aldax, que pode ir pro Santos. O Palmeiras jogou melhor e perdeu. Bom jogador. E o vereador da minha cidade, Fábio Roxinho, um abraço pra ele. Ah, fez campanha, né? Não, não fiz, não. Jabazeiro. Quentinho e Roxinho. Boquinha de urna. Mas, Flávio, e o seu Palmeiras? Você acha que essa história do Cuca falar serei campeão brasileiro é uma coisa que pesa ou que traz confiança pro grupo? Ah, cara, o Cuca tem jeito de azarado, não vai trazer confiança isso não. Acho que é mais um peso que ele carregou agora. Mas, de acordo com os outros times também, não tem nenhum time que... Ele tirou a zica no Atlético em 2013. É, mas... Tirou. Não sei, você olha pra ele e você fala, pô, cara, ô vida, ô céus, ô azar. Ele é bom, hein? Não, ele é bom, tá dando, mudou a cara do Palmeiras. Depois que ele entrou, o Palmeiras começou a jogar de uma forma diferente, tava meio capengando com o Marcelo. Mas o Cuca parece que tá dando jeito. Eu acho que agora com o tempo pra treinar aí... O elenco parece ser bom. Os jogadores, os reservas são praticamente no nível dos titulares. Por isso que a gente vai chegar lá, brigar lá em cima. Deixa eu perguntar até pro Estranho aqui. Estranho, pra você. Essa coisa de seremos campeões é uma coisa que pesa ou ajuda a levar a estima a autoestima? Olha, Sombra, eu acho assim. Flávio também, eu acho que tem que entrar... E já acreditando no título, porque o time, por mais que ele possa ter uma limitação ou outra, se o cara já faz o discurso dele, que ele não está acreditando que ele pode chegar no título, por mais que é uma coisa super complicado falar isso, é polêmico, o pessoal fala, ah, o cara já começou com uma certa arrogância e tal. Eu concordo com o Flávio, ele tem cara de coitadinho, de, ai, não sei, jogo de um jogador, oh, aquela coisa céus, toda tal. Oh, vida amargurada. Mas o cara tem que tentar, isso o cara tem que falar, vamos ser campeão mesmo. Lipe. Até porque essa confiança passa pro jogador, não sei se vocês viram uma entrevista do Vitor Hugo, tudo bem que o Vitor Hugo ele é engraçado, tal, ele é engraçado. O próprio Leite Xavier falando. Olha lá, se o cara mandou, o próprio Alexandre falando, se o cara mandou, a gente tem que ganhar. Eu acho assim, aumenta a responsabilidade do cara, tudo bem, os caras ganham bastante pra isso. Tá em dia o salário, o Palmeiras é um dos poucos times hoje, aliás, até no jornal outro dia, que tem a maior arrecadação, que tem em... Faturou 87 receita, milhões no Paulista, enquanto campeão Santos só 17. Eu penso que é como produção, né? Sombra. Pode, né? Eu penso assim, Domingo, eu penso que é como produção. A produção do cara tá medida por meta. Então o cara vai lá, tem que entrar e pensar que tem que ser campeão. Ah, agora fica com aquela hipocrisia de falar, não, a gente vai entrar pra competir. Não, entrar pra ganhar. Ganhar mesmo. Flávio, grande abraço pra você. Obrigado pela audiência. Eu quero ir na torcida, estádio 97. Ah, ganhou a sua vaga. Vai sábado, você vai assistir o jogo do Palmeiras no camarote único com a torcida estádio 97. E aí você pode ir direto, porque como o estádio fica bem próximo ao metrô, então não tem um traslado pra ir pra lá, você vai direto. Você pode chegar a partir das 2 da tarde, você vai entrar ali pela rua Padre Antônio Tomás, número 72, tá bom? Você vai encontrar lá o estacionamento, o portão C1, você entra pelo C1, pega o elevador, vai até o quarto andar, e lá você vai ver bem grande as meninas do camarote único, o letreiro, você vai curtir, tá bom? Tá certo, Sombra. Dá pra fazer merchan aí, rapidão? Pode. Se bem que o Mano vai precisar dar uma força pra nós aí. Eita, nós vamos ver. Ajuda nós aí, mano. Vamos ver, mano. Qual que é o da Bozano aí? Só a Bozano me proporciona um barbear fenomenal? Não. Mudou, velho. A frase é a seguinte, ó. Proteção e diversão... Só com Bozano. Boa! Ganhou um kit top da Bozano. E quero carregar meu cartão com Zoom. Não, no momento não estamos com os cartões, viu? Tá certo, então. Mas tá chegando, velho. Não, beleza, então. Tá bom? Valeu. Falou, velho. Falou, brigadão aí. Valeu, meu. Aí. Vamos lá, segundo ouvinte do momento, sem parar. Agora funciona com um único adesivo, é mais tecnologia e muito mais praticidade pra sua vida. É pulseira VIP do seu carro. Sabe essas noites você tá caminhando sozinho, de madrugada, com a mão no bolso? Alô? Alô? Quem fala? Alisson. Fala, Alisson, tudo bom? Tudo bom, beleza. Beleza, Alisson do quê? Alisson Assis Santana. Quantos anos, Alisson? 2.3. RG 2.3 hoje, hein? Hoje, ontem, amanhã, sempre você tem que ter um bom Alisson, velho. Entendi, senão... Ah, com... boa, essa era sensacional. Com o Alisson, é... Nota 5.1. Passou de ano. 5.1? Não, passa de ano, tá bom. 6 agora, a média. Como assim, 6 e média? Depende do colégio, né? Depende do colégio. Ah, mas na nossa média, já passou de 5, passou. Oh, mais de 5, na nossa média, que você tem que passar. Aqui é que passou. E qual que é o bairro? A gente passava, Vila Nova Cacheirinha. Ah. Zona Norte. É. Tá uma moleza hoje, hein, Benjamin? Não tem nem graça hoje. Tá fácil. Os caras moram, né? É. Moram o quê? Em regiões que eu conheço. Ah, tá. Muito bem. Ah, entendi. Zene é nóis. Trave! E qual que é o time aí, brother? Meio caráter mesmo. Ô, Dudu, é nóis, Dudu. É palestra. Opa, só tá em Verdão. Dominando o mundo, hein? Só Verdão. E o Katsu. Ô, Dudu. É, o time que vai ser campeão brasileiro, filho. Palmeiras goleou hoje. Dominamos, hein? 6-2 no Guarani. O Guarani também. É. Não, goleou, digo nos ouvintes hoje. O mais legal de golear o Guarani é saber que o Neto torce pra ele, né, Domingo? Chupa, Neto. Até o Ben já gostou. E aí, meu velho? Conversa aqui com o estranho no Nick, que também é palmeirense aqui. Fala com ele aqui. E aí, meu faro? Vamos ou não vamos, Luciano? Pô, vamos, né, cara? Acho que assim, o começo do ano a gente começou errado com o Marcelo Oliveira. Eu acho que, acho que se tivesse trocado ano passado, a gente tinha começado melhor aí, representado mais esses campeonatos. E assim, pô, o Cuca, eu gosto do estilo do Cuca. Sempre gostei do Cuca. Ele tem aquela fama de azarão, mas sempre gostei dele. E se você observar, a gente já conseguiu melhorar um pouco aí com o time. E eu acho que tem uns caras legais ainda, que ainda não virou. Por exemplo, o Barros, por exemplo. Agora entrou aquele Roger Guedes também, que é um cara que é bom. Bom jogador. Então, assim, eu acho que esses caras, né? O Dudu, por exemplo, eu acho que tava muito sobrecarregado. Eu acho que agora ele entra mais tranquilo. Enfim, eu acho que tem tudo pra gente conseguir alguma coisa. E o Cleiton, vai ou não vai? Então, o Cleiton, na verdade, é a esperança. Jogou. Né, velho? Porra, jogou o jogo inteiro. Jogou o jogo inteiro hoje. Então, porque é um cara que é o único, de verdade, assim, que eu vejo no elenco, que faz o 10. O Robinho já não achava o que fazer. Então, assim, o Palmeiras precisa de um cara meio campo ali bom, e o Cleiton tem tudo pra ser. Então, eu, de verdade, assim, eu não acredito no cara. Meu único, a única coisa que eu temo é com relação a esse jogador. É o único jogador que faz essa função. Então, se ele machucar de novo, a gente não tem o armador. Não tem. Então, não tem. E o Palmeiras tem grana, velho. Eu não entendo porque, o Paulinho não chegar com a maleta de dinheiro lá, velho. Arranca, sei lá, velho. O Nenê do Vasco tenta pegar o Neném, sai, mano. Tenta pegar, alguém, cara. Põe dinheiro na mesa que não, sai. Não, mas não sai. O Nenê, ele teria toda a possibilidade de não renovar o contrato com o Vasco depois que o Vasco caiu. Ele poderia, pura e simplesmente, falar pro Eurico Miranda, não quero. O Nenê jogaria em qualquer clube brasileiro pelo Campeonato Brasileiro que ele fez ano passado. Dinheiro não é muito problema pro Nenê, não. Mas foi sujeito homem, tá resolvido. Foi sujeito homem, caiu com o time, ficou velho. A opção do Nenê foi clara, ele queria jogar no Vasco. Sujeito homem. É que o Benjamin não tá ligado na gíria. Não, eu acho que é sujeito homem. Sujeito homem, a gíria nas periferias é muito utilizada. É o cara que tem palavra, Benjamin. Não sei, eu só falei sujeito homem. Ah, que você fala com desdém, mano. Não falei com desdém nenhum. Isso pode salvar a sua vida se você se perder na periferia. Fala igual os caras, tá ligado? Mas o negócio é o seguinte, com relação aí ao que o ouvinte tava falando aí de ter um camisa 10, cara, na boa, hoje o futebol ele tá tão moderno, ficar na dependência, tudo bem, é legal quando você tem um cara igual um D'Alessandro, um Dátolo, igual o Palmeiras já teve o Valdívia na primeira passagem, mas o São Paulo tem o Ganso, mas hoje o futebol, cara, ele não pode ficar nessa dependência de, se eu não tiver um camisa 10, meu time não anda. Futebol hoje, você tem um volante que sabe jogar, você tem laterais que fazem aquela infiltração, tem laterais que às vezes fazem aquele corte diagonal aparecendo na frente da área. Tem que parar com essa dependência. Preciso ter um 10 no meu time, porque senão meu time não joga bola. Mas, mano, se você vê o Corinthians ano passado, por exemplo, sim, né, jogava o fino da bola. Sim, né? Se, pô, se tinha um Renato Augusto que dava um suporte, mas o Jadson era um cara que tinha um toque diferente, cara. Assim, você fala do time do Corinthians o ano passado, era bom. Mas se tirasse o Jadson, por exemplo, e talvez o Renato Augusto, acabou o time. Talvez não desse tanto certo como deu, cara. Então, acho que assim, eu entendo que o futebol moderno hoje você faz adaptações, mas os grandes times que tiveram aí, que deram sucesso, você pega o próprio Atlético, o Ronaldinho, enfim, os times que deram certo, tinha um camisa 10, cara. Não, mas eu não tô falando que não tem que ter, eu só acho que não pode ficar nessa dependência, nossa, se não tiver um 10 eu não vou ganhar nada. Não é só com só o 10, o Palmeiras ontem passado, ele perdeu um jogador muito importante, que era o volante, né, o Gabriel? O Gabriel. É, não. E aí o Palmeiras desandou, hein? Bom jogador. Desandou mesmo. Era o cara que segurava a onda da defesa, ajudava no ataque, mas não é só ajudava isso, na né, defesa. Ajudava atribui... no meio de campo. Então, mas então, sabe o que é o problema, Domenico? São jogadores que não podem mas sair. O Gabriel, Domenico, ele não era uma peça-chave. É que o Palmeiras transferiu pro Gabriel a incompetência do Marcelo Oliveira. Sim, o Marcelo também foi muito mal. Sabe, o Marcelo foi muito mal. Tanto é que o Matheus Salles, depois que entrou, ele supriu demorou, né, o Gabriel. Mano? Então, demorou, mas é que achar. Tá. É o problema do treinador. Agora não dá pra chegar e falar, nossa, o Palmeiras perdeu o titular. O Palmeiras até lá, ó. O Palmeiras, eu lembro, pelo fato de ter perdido o Gabriel. Terceiro colocado no Campeonato Brasileiro. É isso aí. Tava, acho que o Gabriel não é o Neymar. Três ou quatro pontos do Corinthians, que era líder. Tem então, times que podem ir muito bem. E compensando essa história de não ter aquele 10 clássico, né? Mas o São Paulo que foi tricampeão brasileiro, não dá pra dizer que tinha um 10 clássico. Não tinha. A principal jogada do São Paulo, o que era? Danilo não era. Mas o Danilo era aquele coringa, né? Sobre assim. Mas a jogada forte do São Paulo não passava pelo meio campo. Era a jogada de lateral, linha de fundo e o cabeceador nato. O Santos hoje muda esse critério aí de ter o independente de ser primeiro ou segundo volante, mas aquela coisa do volante pegador, marcador, chutador. Todos no meio de campo do Santos, independente de quem seja, saem jogando. É verdade. Alisson, um grande abraço pra você. Ô Sombra, oi. Eu queria ir na torcida do Estádio 97. Você queria? Não quer mais? Quero, na verdade. Ah, bom. Então você ganhou tua vaga pra ir sábado assistir o jogo do Palmeiras. Tem que estar até as 2 da tarde, direto lá no Camarote Único, tá bom? Tá. Lá no Sortudo, hein? No Estádio do Porco. Você vai ver num camarote que é de primeiro mundo. Vipão, hein? É. Qual que é a rua lá, Sombra? É na Padre Antônio Tomás, 72. Beleza. E ó, fechado. Ó, amigão, nem almoça, velho. Aproveita que é 2 da tarde, velho. Já vai sem almoço, verdade, e enche o pandu lá, velho. É verdade, hein? Ô, mano, fazer um merchan aí. Fala aí. Minha vida ficou mais fácil com o Zoom. Ah, não, mas agora nós não estamos com os cartões Zoom no momento, viu, amigo? Tá chegando. Tá. Acho bom, que essa semana então, tá aí. Tá bom? Queria mandar um abraço aí pra galera aqui da Sura e dizer que vocês são pagáveis aí. Obrigado, cara. Valeu, gente. Abraço. Valeu. Vamos lá, terceiro e último ouvinte do momento Sem Parar. O Sem Parar agora funciona com um único adesivo. É mais tecnologia e mais praticidade pra sua vida. É pulseira VIP do seu carro. Olha, aqui estão os churros, pra vocês os churros. Aqui estão os churros, pra todo mundo os churros. Churros. Alô. Chaves era muito bom. Bom, alô. Alô? Quem fala? Dodô? Opa, quem é? Terminal Osasco, o cara tá em Osasco já, velho. Chegou em Osasco. O mundo de ossos. Tá bom? Ô, velho, tá ouvindo? Não, não tá ouvindo. Só tá ouvindo a mulher do trem. Opa. Ô, velho, tudo bem? Coitado, vai pro inferno. Ô, oh, Benjamin, que maldoso. Você viu que o Benjamin falou fora do ar? É. DDI. Nossa, Benjamin, que sujeitinho asqueroso. Alô? Alô? E fala? É o Renan. Ô, Renan, tudo bem? Tudo bem. Como é que tá o congresso aí, Renan? Ah, eu tenho 16 anos, tô meio por fora disso aí. Ah, não é o Calheiros, então. Não é o Calheiros. É, não sei. 16 anos. Tudo bem, Renan do quê? Sorte sua, viu? Renan de Souza Araújo. Com certeza, que sorte. E quantos anos, velho? Tem 16. 16 anos? É, DG, 1.6, porra. Ah, esse provavelmente nunca teve. Mas já pode votar. Ah, já. É. Pera aí, RG, nunca teve o quê, RG? Mas sabe aquela dor Renan que a gente teve? Ah, sim. Depois de uma certa idade... Aí eu quero ver a nota do Cadeiro, que foi sensacional. Nota 2.4. Ó, boa sorte é que tem uma São Paulina aqui dentro do estúdio, viu? Não. Corintiano. Ah, é corintiano? Corintiano, lógico. É. Ninguém é perfeito, né? Boa sorte. A única São Paulina que tem aqui no estúdio é o Sombra. Ó, velho, o bairro, hein? Eu moro aqui no Socorro. Inclusive, eu sou irmão do Frank aí, que me ensinou Frank a gostar de vocês. Mariano de Souza. Frank aquele que não morreu na batida do Rezão. Não! Você não pode desejar mal a uma pessoa. Frank Mariano. Mas o Frank, seu irmão, foi o criador da história dos bonequinhos do Mano. Então, por isso mesmo. Quando eu tinha 2, 3 anos, já escutava vocês. Já ouvia os bonequinhos. E aí eu comecei a gostar, e agora que eu entendi mais... E qual é? Palmeirense também. E você se lembra de algum bonequinho que seu irmão criou, que era bacana? Revanchista. Não lembro, não. Aí chupa. Como que era? Eu queria que o Mano geladeira, deixa os ovos na porta e a linguiça pra dentro. Isso! Ei, mano. É, um humorzinho pra ser nosso. Ô, mano, depois você fala do chefão, mano. Não, mas ó, pra quem não se recorda, esse Frank Mariano que inventou essa merda desse bonequinho aí. Coloquei uma praga nele, velho. O ônibus passou por cima dele, deu a ré, porque o motorista falou: nossa, passei por alguma coisa. E deu a ré, passou por cima de novo. Pera, depois, mano, engatou a primeira. Vamos ver um arquivo do Estádio 97? Ah, é pro inferno. Acho que fala dos bonequinhos, peraí. O Estádio 97, em parceria com a Estreta, lança o boneco Mano Esportista, com o dito cujo corintiano em versões para todos os esportes. Todos os esportes. Boneco Mano Golfe. Boneco Mano Golfe. É uma pegada no taco e uma reboladinha. Boneco Mano Futebol Americano. Boneco Mano Futebol Americano. De calça justa de lycra com homens suados e musculosos em cima. Boneco Mano Bocha. Boneco Mano Bocha. Brincando de bolinhas com homens mais velhos. Boneco Mano Skate. Boneco Mano Skate. Roda, roda e cai de bunda. Boneco Mano Salto com Vara. Boneco Mano Salto com Vara. Vê uma vara e pula, cheio de entusiasmo. Boneco Mano Futebol. Boneco Mano Futebol. Com a camisa 10 do Corinthians, vem com chuteira, bola oficial e jaqueta dos Gaviões. Só não vem com o passaporte. Bonecos Mano Esportista. Boneco Mano Esportista. Em várias versões para alegrar a garotada. Já vende em lojas de R$1,99. Ou faça como original, roube o seu bicho. O seu fraco, é demais, hein? Quadrinho fraco. O seu é... Ó, duas coisas que transformam esse quadro muito antigo. Uma que o Guriz não tinha passaporte e tem. E outra que antes o Mano roubava, hoje não rouba não mais. Não rouba mais, Não, nunca roubei. Mano, ah, lembra, mano? Não, nunca roubei. Você já contou. Você aparecia com aqueles relógios e falou... Você já confessou hoje, aqui, pernil na porta do estádio. Ele era permuta. Era permuta. Ele não roubou, ele furtou. Furtou. Renan, que time você torce, Renan? Verdão. Inclusive, eu quero ir na torcida Estádio 97. Puta, beleza. Acabou a vaga, velho. Não, não acabou nada. Você ganhou a tua vaga, viu? Diga. Eu tenho 16 anos. É, aí que tá. Eu posso ir sozinho? Não, ou... mas depende. Você já tirou o selinho? Que isso, mano? Que isso? Pra saber se pode andar sozinho, velho. Você já tirou a capinha. Olha, assim que você encerrar a ligação, o Bar vai conversar contigo fora do ar, tá bom? Ah, então tá bom. Aí te explica direitinho como que funciona. Tá bom. Tá bom? Olha, nós estamos bem no final do programa, mas pelo menos fale tudo o que você quiser do Palmeiras, a gente promete não te atrapalhar. Boa. Ah, eu tô, como eu sou palmeirense há pouco tempo, né, eu espero que consiga ver títulos, né, porque... Peraí, agora eu vou te atrapalhar. Há pouco tempo, porque você torce para 16 anos. Não interessa. Eu digo assim, Sombra. O Mano era novo, era São Paulino e virou corintiano. Não era, não. Mas aí ele era São Paulino. Imagina, você será processado. O Mano, quando tinha 16 anos, ele era processado. Era pouco tempo. Eu sou corintiano há pouco tempo. Eu torci pro São Paulo. Igualzinho, seu fiosco, filhão. É, sei. É Corinthians, rapá. O meu irmão, ele é fanático, né? É tipo o Domênico, assim. Eu? Eu não sou fanático? Oi, imagina. Fanático? Imagina. Não. Eu não sou fanático. Mas assim. Depois de uns 8, 9 anos que eu comecei a entender mais assim, né? Aí começou, aí comecei a estudar tudo, aí começa... E eu peguei uma época meio complicada do Palmeiras. Meio? Porque assim, eu nasci em 2000. Você não viu os anos 80. Você não viu antes, você não viu de 70, pra cá. Os anos 80. É os anos 80. Era a época que o Corinthians ganhava, o São Paulo, principalmente São Paulo. Mas a tradição da família manteve, né? E independente de segunda, terceira, Palmeiras aí tá... Sangue é verde, Dodô. É nóis, velho. Beleza. Vai no médico, filho. Então, Renan... Você tá louco? Tá doente. Renan, obrigado pela sua participação. De nada, gente. Foi bom a gente relembrar os bonequinhos. Teu irmão anda onde?

veio fazer o Estádio 97, palmeirense. Boa, Marangão. Vai estar no resort com a gente. Seja muito lá, obrigado, viu? Sou obrigado, obrigado a todos aí pela participação. Foi um prazer, como ouvinte, estar aqui com vocês. Assim, eu posso falar para todos os ouvintes. É muito emocionante estar aqui depois de 3 anos ouvindo o programa. E assim, vocês são 100% desde o bar, o Paulo lá da Lotus Travel, super gente boa. Eu brinco muito com o Mano aí, conhecer o Domênico pessoalmente. Domênico, valeu. Praticamente quase que ele fez o meu casamento. Entendi, lá em 96, é que na verdade não tinha agenda. E aí, em 2006, aí não tinha agenda. Aí ele indicou lá o Iraí e o Vadão pra gente, foi muito legal. Verdade. Ah, foi, então, faz tempo, hein? Faz tempo, já faz tempo. Até porque quando eu conheci minha esposa, ela falou assim, conhece o Corinthians? Eu falei, oi? Ela falou assim, conhece o São Jorge? Eu falei, não vou mais. Aí eu fui, acabou dando isso aqui, tava tudo bem. E agradeceu o Benjo, Vieiro, o RG, sabe aí, ao Benjo aqui. Mas tá a sua esposa, ela não é corintiana. Corintiana é. Ela não é. É corintiana. Ela fala que é, mas não é. É, eu também acho que não. Conhece aquela teu coisa, sogro? Domínio. Conheço, é? Conheço. É, tem os dentes, conhece o sogro, não é. Pois é, e aquela história que você fala, Domênico, assim, ó. Os caras sabem que dormir, eu perdi, mas broxa. Os caras têm, os caras são teimosos, né? Exatamente, teimosos, exatamente. É. Não mente pra si mesmo que é pior, né? Esse... Mano, mano, mente pra ele todo dia. Vai te catar, que é Corinthians mesmo. E é o único estranho, viu, mano, que ganhou um... Quem é essa, papai, no programa? Você viu? Ah, verdade. É, quem é essa, papai? Baita de um capacho, a mulher manda nele. Que é isso, né? Capacho. É. É, mas eu não tô na Riviera toda hora botando fotinho, não. Ai, capaz, é, mas o que tem a ver? A mulher olhou torto pra ele, rosnou. Ele fez assim... Isso aí come na mão também, viu? Não, eu não, filhão. Come na mão. Esse, ó, mais um ano e meio, a Taizinha faz o cara casar. Ô, pelo contrário, filhão. É, mas eu tenho que casar. Eu tenho 34 já. E 10 anos ainda não. Eu casei com 36, mano. Tá vendo? Quando ele ouve assim, Maurício. Imagina, velho. Ferrou. Imagina. Gente, obrigado. Foi um prazer estar com vocês. Obrigado mesmo, Sombra. Muito obrigado. Obrigado pela gentileza. Agradecer valeu, mano. Também obrigado, que viu? O excelente jornalista, santista, torcedor... Grande Quintino. Ademir Quintino. Eu que agradeço. Sempre um prazer estar aqui. Aos palmeirenses, corintianos e são paulinos. Agora não vou provocar vocês. É um personagem que a gente incorpora aqui durante o programa. Eu vejo aqui tem... Ah, não vou ouvir porque esse... três pontinhos tá aí. Ah, essa bobagem. Por causa da rivalidade, né? É um grande personagem. Respeito o São Paulo, o Corinthians e o Palmeiras pela sua grandeza. E o meu abraço especial a toda a nação santista, a única que comemorou título no primeiro semestre desse ano. Um grande beijo a todos os torcedores do Santos Futebol Clube. Santos sempre Santos. E uma resposta, sim ou não? A irmã do Neymar tá mais calma? Sim. Aquela lá, ó, Lucas Lima que o diga. Gosta. Acalmou. Ela então lá tá curte, bom. Viu? Sombra, te manda um abraço aqui pro Tony, do marketing do Colégio Passionista São Paulo da Cruz. Corintiano roxo. Legal, boa. Bacana. É isso aí. E você tá que quer ir no resort do Estádio 97, faça a sua reserva. 2896-4665. Aproveite, parcele em 6 vezes. Cheque no cartão. Faça como o Marangão aqui que fez a sua reserva, tá bom? O Domênico tá rendendo uma cama no quarto dele. Prometo ser breve. Prometo ser breve, Sombra. Fala, Quintino. Eu pedi demissão lá na Rádio Tropical e só estou no blog por enquanto. De vez em quando vou em programas de rádio e de televisão. Hoje eu estive na Bandeirantes e hoje estou aqui. Então, a vocês que me acompanham no rádio, no blog ademirquintino.com.br. Um grande abraço a todos. Logo, logo, tudo estará normalizado. Eu espero que sim. É isso aí, Quintino. RG, aliás, quem ganhou a camiseta do estádio com apoio de Fit Camisetas? .com.br. Alisson Assis. Legal. Quem ganhou o boné Estádio 97 Vista Aérea? Daniel Tesser. Do Roberto Toca, que vai lá no Morumbi, torcedor do Tricolor. Já tá lá, né? Bonés Vista Aérea, telefone 3031-2288. E quem ganhou o jogo de dados do Sem Parar, do Jeová, que é santista, e falou, hoje o São Paulo ganha 2-0, Ganso e Caleri. Feliz Jeová, o Flávio Cardoso Silva. Beleza, é isso aí. Bom, estamos chegando ao final de mais um programa. Até amanhã às 5h30. No oferecimento de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. BV Financeira, precisando de ajuda para pagar as contas de início de ano? Ainda bem que tem uma BV pertinho de você. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. BV Financeira, seu crédito está mais perto do que você imagina. Esser, construindo com valor. Pizza Hut, só Pizza Hut é Pizza Hut. E Extra, você merece ofertas Itaipava para reunir os amigos e torcer. Você merece o Extra é Gol. Falou, gente. Boa noite. Tchau.